se vocês pagaram, mas não, eles a gente estão... não trabalha com festa. Casou. É. É, eles estão... Liga não, é que ele é educado. É, ainda bem que ele quase não vem, velho. Vamos lá? Vamos. Se larga de ser vergonhista, né, irmão? Os caras gostam de me sacanear toda vez que a gente começa, mas vamos lá. 3, 2, 1. Hoje eu tô... Tô falando que é um filho da puta? Uma coisa não. Que... Ah, quem ia fazer isso? Cara, uma coisa que eu percebi... Ei, mãe, é uma bicha, né, cara? Uma... Vai já por sua vez. Uma... Sacanear o perna, vamos lá. Cara... Uma coisa. Ele achou que ia sacanear mesmo aí. Não, deixa ele esperando essa sacanear. Deixa ele falar, senão ele fica encanado, ele fala tudo errado, mano. In the suspicious person, 4423 live, we'll get the mobile station, group of guys in an old Cutlass, I guess an off-white in color, parked in a parking lot for a long time, watching the clerk, can we rest? Let the carnage begin! Hoje o Tosco Chanchada Podcast vai falar de um assunto que empobrece muitos, né, cara? A falência. Não, chega a levar à falência, na verdade, né? E outros aí, né, sempre tem uma minoria que enche os bolsos, né, cara? É verdade. E nós não estamos falando de política, cara. Ah, não? Não. Ué? Ah, vem embora. Se bem que tem política no meio da história. Claro, né? Claro. Aliás, muita política, né, cara? Diplomacia, mil. Nossa. Tem muita negociação, né? Hoje o Tosco Chanchada Podcast vai falar sobre as histórias dessa cambada aqui, nos casamentos, né? É isso aí, mas inclusive... não do casamento vivido, e sim do tentado. Aquilo que você queria que fosse. É, falar mal dos outros, né? É fácil. Porque hoje teremos vários amigos imaginários, né? Você viu? Porque nós não falaremos da gente. Ah, não, lógico. Muito menos dos bufês. A gente vai sempre falar de um amigo aqui, viu? É, podcast de pagação de mico, né, cara? Sempre inventa um personagem, né? Sempre que eu falar o italiano, não vai ser eu. Você é sempre um primo de alguém. É. Bom, aqui é Anderson Meira, vulgo Perna. Aqui é o Alemão. Aqui é o Nicolau. Estamos com convidados mais do que especiais aqui no Tosco Fechado. Pessoas de muita... Muito, né? Muito boa índole. Muita... muita sabedoria, muitas experiências pra trocar aqui com a gente, né? Ui! Opa! Ui, se for boa índole, eu vou desligar, porque... Não me encaixa. Falou em troca-troca, eu vou embora, hein? É, agora você foge, né? Seu filho da puta. Na hora de comer, tranquilo. Na hora de dar, a gente vai embora, né, meu? Bom, apresentem-se. Primeiras damas. Ai, muito obrigada. Obrigado, nada. Ai, eu sou a Grida. Estou perdendo a virgindade de podcast. Ué, Grida que tem um sotaque... Bonitíssimo. E o Tosco Chanchada descabaçando desde 2009, né, cara? Você viu? Oi! Grida, que é lá da terra da pamonha. Grida, por favor, traduza para o inglês. The green door is open. Sacanagem. Beijo. Vai, Grida. Olha, a porta verde está aberta. Aberta. A porta verde está aberta. Sacaneado, meu sotaque é 5 anos sem dar, hein? Ou sem comer. Não, então sem dar, tudo bom. Tudo bem. E aí, galera, Tosco Chanchadeiro, eu sou o Michael, mais conhecido como Jabu Rio, lá do Pirata Cast. Porra, demorou pra caralho pra me convidar, mas tô aí, né? Ah, pronto, mimimi. Ah, Jabu. Vai lavar essa cara, Jabu. Vamos pros e-mails, porque a coisa já ficou feia por aqui. I am Tosco Mail. Oh, no, no, please. pra mim, mandou um e-mail pra mim, mandou um e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou um e-mail pra mim, mandou um e-mail pra mim, mandou um e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. Começar a sessão de e-mails? Opa, é de graça? Mais ou menos. Então vamos que vamos. Que, peraí, tem que pagar alguma coisa? Começando a sessão de e-mails, então, do episódio 40 do Tosco Chanchada Podcast. Opa, um episódio de muito sucesso que agradou as mulheres. Trouxe mais um jargão aí, né? Exatamente. Idiota, por sinal, né? Muitíssimo. Uma bosta, mas eu queria dizer, antes de mais nada, do que Rock 6 é legal. Pode crer. Antes da gente ler os comentários, Alemão, tem um recado aí pra passar, que a galera tá esperando as malditas camisetas Ring of Fire. Bound. Pois é, o que acontece é que o nosso fornecedor está dando mancada com a gente. Fala! E se ele não... Fala! E se da ele não puta. Tomar providência aí, teremos que mudar de fornecedor, cara. Exatamente. Dá um recado aí pra você, fornecedor. Reze. Muito. Saiba que tem milhares de toscos chanchadeiros esperando por essa camiseta. E eles sabem onde você mora. Ou seja, agiliza logo, seu porra. É. Muitos comentários, a gente começa então agradecendo a Wesley Pires, que participou do Fast and Fuck. Exatamente, ótima participação, muito excitado, por sinal. Cara, imagina se a gente gravasse um making off de como foi isso. Puta que pariu, aquela parte ele mostra ele pelado na webcam, fotos da namorada e tudo mais. Nossa. Mas tudo bem, um abraço também para Mr. Buckethead. Um outro abraço para o Fábio Pezão Bigfoot. Ué, e um abraço também para Xana Chanchada, que virou ouvinte assíduo agora do podcast. Olha que coisa, né? É o traveco mais famoso da Twitosfera. Mais uma desgraça, né? Agregando aqui o Tosco Chanchada. Pois é, a gente é para a raio de desgraça, né? O Rodrigo Gerduli. Opa, e um abraço para o Torinho, que participou do episódio. Ao Desi. Da onde? Boa pergunta. Então. Ele devia responder, né? Você aí, Desi. Da onde você tava, onde, menino? Um abraço para o senhor, seu panda também. Olha aí, perna. Pro Romeu Missal. Opa, o japonês louro e gay. Pro Hendrix. O Hendrix participou, não? Sim, sim. Olha. Hendrix aí, cara, que é um poço de sabedoria aí também. Porra. Né? Poço de pus, né, cara? Putz. E uma encoxada também para Rodrigo do Quarto Ceboso. Não, que quarto bizarro, cara, aquele, né, céu, cara? E eu não sei como, mas quando o Rodrigo mostra aquelas fotos dele no quarto, a cabeça dele parece que fica maior, né, cara? É sério, parece um pirulito, cara. Vai saber, cara. É a ilusão de ótica. Abraço pro Doug, que começou um podcast também essa semana aí sobre Walking Dead. Olha só. É, é isso aí, um abraço também pra Nori Rojo, nosso desenhista. É, rapaz. O homem que conhece a fundo todos os integrantes, menos eu. Pois é, se você aí não viu ainda as tiras do Nori Rojo no Tosco Chanchada, você é um cabaço. Exatamente. É. Então não perca tempo, acesse lá o toscochanchada.com e veja as tiras aí com os segredos dos Tosco Chanchadeiros. Tosco Tiras. Ui. E um abraço também todo carinhoso para Vini e Prata. Que é isso, perna? Boa pergunta. Que nome bizarro. Ele disse que adora Titanic, cara. Puta que pariu, ele é gay, por cima. Tudo bem. Um abraço também pro Barney. O Barney não participou, né, perna? Não, o Barney não, e só falou merda nos comentários, é, então, por que Barney. Será, né? A gente adora te censurar, seu cabaço. É, vai tomar no cu, Barney. Um abraço também todo especial pra Grida, que não participa quase do Tosco Chat, porque não gosta de lá. E que é uma das divulgadoras aí agora, né, cara? Do, exatamente. Tosco Chanchada aí via Twitter e tal. Inclusive ela que daqui a pouco você vai ouvir a voz dela com todos os R's do mundo. É verdade. E um abraço também para GM Bermel, que também tá sempre por aí no Tosco Chat. Um abraço também pro André Nunes. Outro também, né, que não some. Um abraço também para o Delacqua, que adorou Stan Helsing. Opa. Brincadeira, brincadeira. Um abraço também para o Ligto, que achou que Rock 6 é legal. Olha que original. Moisés Figueiredo também, um abraço. Para a Jude Luca. Um abraço também para Anielton Chaves, nome lindo, amei o nome. Aliás, rapaz, parece cada nome bizarro nesse Tosco Chanchada, cara. Só faltou o Amarildo, né? Um abraço pro Zé 8 Davi. Opa, um abraço aí para Fernando Dias, diretamente de Portugal, que agora virou frequentador assíduo do nosso chat. Pro William Guterres. Acho que é Gutierrez, ele não sabe escrever o nome dele. Não, é Guterres, velho. E um abraço também para Djalma Melo. Olha, isso é novo, hein? Não é, nome bonito. Você me lembrou de Djalma Jorge, ele é show. Tempo que a Jovem Pan é divertido. É, é verdade. Um abraço também para Kio Caio César. Pro Grandmaster Meio. Opa. Seria Grandmaster Ralph. É, não sei. Eu não gostaria de ter um Grandmaster no meio, né, cara? Ui. Um abraço também para Peterson Velasco. Olha que nome de lutador de MMA. É verdade, cara. Pro Lucas Maru, o japonês mais pervertido da fodosfera. Exatamente. E um abraço aí para Lucas Tomazini. Pro Sr. Almighty. Opa. Para Thales McLaren. Um abraço para El Piru Marvado. Belo nick, né, cara? Não, bonito, bonito. E quem, perna? Terence. Seu Nono. Uau. O senhor já compareceu ali em Terence? Terence, eu gosto. É. É uma cidade. Visitei Terêncio. Ih, lasqueira. Bosta, né? Abraço também pro Magaren. Magaren, sabe quem é Magaren, velho? Agora eu sei, é o filho do Satangoso, né? E um abraço também para Fabrício Romano, que diz que os personagens do quadrinho dele mexem. Ah, rapaz. Você viu? Então prove. Prove, é. Faz ele fazendo joia na próxima, duvido. Foi muito legal os comentários desse episódio, porque a galera interagiu, deu dicas. Alguns falaram merda igual o Bart, né? Mas foi muito legal, galera, esse feedback de vocês, assim. É interessante quando vocês agregam conteúdo ao podcast. Isso. Não que a gente se importe com ele. Mas façam sempre isso. Bom, vamos pros e-mails? Vamos lá. Alemão, daquele que sempre está aqui, daquele que é o pai de Matusalém. Exatamente. Daquele que passou a sua adolescência com o senhor Nonô. Isso, aquele que não estava na Arca de Noé, mas pisou na lama do dilúvio, né? Estamos falando de quem, Alemão? Eduardo, o acabado Kosovo. O que que ele diz, Alemão? Bom, ele diz, chanchadeiros. Gostei muito desse cast sobre filmes que consideramos ruins. Afinal, colaboro com o MasmorraCast e o Destino Poltrona. E adoro ouvir opiniões sobre filmes, principalmente quando falam mal de filmes que eu gosto bastante. Não entendo por que muitos não gostam de filmes como A Outra Face, que considera o melhor filme do John Woo produzido nos Estados Unidos. Nele encontramos todos os elementos de um filme de ação e ficção. Somente nos filmes podemos ver um transplante de rosto como mostrado na película. É verdade que os transplantes de rosto de verdade o cara fica parecendo o Frankenstein, né? É uma desgraça, é verdade. Mas tudo bem. Bom, gosto muito do que podemos ver no cinema que não existe na realidade. Se não gostarem disso, eu indico documentários. Ah, é lá, perna. Cheio, oi, de, oi, oi, hein? Cheio de ácido. Calma. Ai, Eduardo Cozo. Calma. Pô. Não consigo deixar de ignorar a opinião de pessoas que devem ir ao cinema só por diversão e sem precisar pensar muito, não aceitando um filme com mais conteúdo. Assim, eles não conseguem entender um filme que traz mais que 2 horas de diversão e com isso o consideram ruim ou até gostam, mas sem entender completamente o que ele viu na telona. Mas, como cada pessoa tem sua opinião, ocorrem casos que filmes considerados ruins, muitos gostam e vice-versa. Avatar foi feito pensando no visual, mas mesmo com o roteiro nada original, encontramos várias outras qualidades, não tornando o filme ruim. Somente considero um filme ruim se roteiro, atuação, direção, fotografia, entre outros, forem realizados de maneira porca. Se um ator faz um excelente trabalho, mesmo em meio péssimas atuações ou de uma fotografia bem escura, algo se salva no filme. Porém, pode ocorrer que nem isso salve um filme de ser ruim. Como último exemplo, temos um filme de excelente qualidade de produção, que é o Resident Evil 4, que utiliza o 3D do James Cameron. Eu gostei de eu assistir no cinema, mesmo com interpretações canastronas e roteiro repetitivo. Valeu. O Resident Evil 4 é aquele Resurrection, alguma coisa é, assim? Acho que lá. É esse aí mesmo. Cara, eu assisti todos e não gostei de nenhum, cara. É, filme adaptado de jogo é uma porcaria, cara. Não sei como, é a maldição, acho. Com certeza. Recebemos um e-mail aqui também, senhor Anderson, de Calango. Olha só. Calango que é novo ouvinte do Tosco Chanchada, rapaz. Você viu? Já chega mandando e-mail, né? Isso que é bom, né? Isso que... Esse aqui é ouvinte, né, cara? É, o cara é... Temos que preservar. O que ele diz, amigo? Amém. Muito bom novamente. Como sempre, é ótimo ouvir vocês. Olha isso, cara. Nossa senhora. Então tá, né? Isso dá medo, hein? Sobre o assunto em questão, acredito que o problema todo é gerado por dinheiro. Ué, cara. Dinheiro não é problema. Dinheiro é a solução, né? Pois você é. Tem, né? Os caras produzem os filmes enchendo de efeitos especiais e pensando exclusivamente na seguinte fórmula: efeitos especiais fodásticos mais atores famosos, dividido por um orçamento gigantesco. Igual. A muita bilheteria e grana, cara. É, consequentemente, muita grana aí, né? Lógico. Eu garanto a vocês que daqui a alguns anos ninguém vai se lembrar de 99,999. Olha, faz uma ênfase aqui. Para, é um dízimo periódico. Né, dos filmes da nossa geração atual. Hoje em dia lembramos de filmes como Rambo, Jurassic Park, ai, Stargate e muitos outros. Mas nos nossos filhos e netos não terão essas referências. Ah, cara, tomara que tenha, né? Eu... Quando a gente começar a fazer filme aqui, né? Tosco Chanchada Corporation. Ela falou assim, ah, na minha época tinha um filme assim, veja, veja. É, na minha época tinha filme, mas eu gostava mesmo de escutar podcast. Tosco Chanchada. Não existem filmes atuais e o futuro não promete muita coisa além de muito efeitos especiais, 3D e sei lá mais o que vão inventar. Eu acho que a tendência agora é melhorar esquema de áudio, né? Sei lá. É, pra fazer claro. Mais... ambientes e tal. Porque a visão dá, e cheiro também, né? Não, imagina, cara. Nossa. Um filme de zumbi, imagina o cheiro de carniça no cinema, né, cara? Algo que me incomoda profundamente é a falta de respeito que os caras têm ao adaptar heróis para o cinema. Por exemplo, o Homem-Aranha é uma merda, Homem de Ferro é outra merda, Quarteto Fantástico e o pior de todos é o Hulk. Esses e muitos outros ficaram assim. Eu não me lembro de algum filme que tenha sido adaptação dos quadrinhos ou de alguma outra mídia e que tenha ficado bom. Pra mim isso acontece porque, levando a história para o cinema, as pessoas continuam mantendo a ideia do politicamente correto. É, isso atrapalha demais, cara. Quando, por exemplo, se falou no filme X-Men, todos esperavam ver um Wolverine muito doido matando todo mundo, partindo os caras ao meio, mas você não vê isso no filme. E isso acontece com todos os outros. Eu não via nem o desenho, na verdade, né, cara? O Wolverine muito louco, né? É, no desenho, acho que naquele da Fox, que tinha, assim, uma pegada brutal, né? Tinha atitudes brutais, mas não era... Não matava ninguém, né? Não, só os Sentinelas. É. Falar de um filme que eu não indico nem pro meu pior inimigo é muito difícil. Então aqui vai a minha listinha, começando com Anaconda. Aff. Depois Crepúsculo, Arn, o Cavaleiro do Templário. Você viu esse? Não, esse não. Eu também não. E nem, muitos nem outros. Nem Crepúsculo, quando diga isso pra sair. Não viu? Não vejo não. Aí ficou pensando na Anaconda, eu vi no cinema. Nossa, cara. Paguei 1,50, me arrependo até hoje. Nossa. É isso, abraços do Calango. Opa. Ô, Calango. Calango, aquele abraço e fica o quê, alemão? Fica legalzinho, não é? Ui, mano. Recebemos aqui um hate mail, cara. Olha só. Do Bruno Gonçalves. Exatamente. E saiba você que hate mails também tem chance. Tem ou seu não, espaço aqui, né? Aqui no Tosco Chanchada, né? Pena que seu nome vai estar na boca do sapo daqui a pouco. É, destila todo o ódio dele aí, alemão. Bom, vamos lá. Fala, seus toscos. Porra, que merda de episódio. Olha só, já começou a agressão. Você vê, né? Tinha indicado o podcast para vários amigos e vocês me fazem um podcast desse. Espero que eles não escutem para não queimar meu filme. Que merda de podcast. Olha só, Pedro. Você acha, né? Você já recebeu palavras de tanto carinho, assim, de algum ouvinte? Nossa, ainda mais porque eu, né, a gente fica aí editando e gravando e publicando. É, e... é que a gente ganha bem, né? É verdade. Então a gente não pode reclamar. É verdade. Mas o motivo dele é muito sério, Pedro. É pessoal, né? É. Nos primeiros minutos já falaram que Nicolas Cage nunca fez um filme que preste, que ele só tem a mesma cara. Aham. Ou essa pessoa tem péssimo gosto ou não assiste filmes. Realmente, hoje ele está em decadência. Mas ele já fez vários filmes tops, como 60 Segundos, Senhor das Armas, Con Air, A Rocha, Olhos de Serpente, Códigos de Guerra e A Outra Face. Você concorda com ele? Olha, cara, se ele tá usando de ironia, eu acho que ele pegou o espírito do final do podcast, que foi sensacional. Não, ele não está usando. Mas se não for, eu acredito, assim, que o Bruno Gonçalves, ele é fanboy do Nicolas Cage. Exatamente. E por isso ele não conseguiu enxergar os melhores filmes do Nicolas Cage. Pois é. Que embora a gente tenha algumas birras sobre ele, eu, por exemplo, eu acho o seguinte, que A Outra Face é um filmaço. Eu também acho. Inclusive, A Rocha também é outro filme foda que ele fez. Mas se você pegar o personagem, as expressões do personagem do Nicolas Cage no A Outra Face, que ele é muito louco lá e tal, o Castor Troy, né, se não me engano. É, exatamente. Ele tem aquela expressão psicopata e aquela expressão dele acompanhou ele em todos os outros filmes, cara, quando que ele tá fez. Triste, ele fica daquele jeito. Sabe? Todas as caras que ele faz é igualzinho. Ele parece que só consegue fazer um personagem. Eu acho que depois que ele arrumou os dentes, cara, porque você lembra que os dentes dele era tudo amarelo, né? É tudo estragado. Tudo torto, né? Eu acho que depois que ele arrumou, eu acho que ele não consegue mais fechar a boca. Então ele fica aquela cara assim... É, não, é exatamente. Sabe, parece um Ford Fiesta antigo. E a lista que você citou, o Bruno, eu acho que, cara, eu acho que você deixou de citar os melhores dele. Por exemplo, Despedida em Las Vegas, aquele A Adaptação. Agora, sinceramente, 60 segundos, meu amigo. Olhos de Serpente. 60 segundos, nem se tiver 60 segundos, dá pra assistir. Cara, muito ruim. Me desculpa, mas é muito ruim. Mas prossegue, alemão. Bom, ele diz: fiz a maratona Tosco Chanchada, achei todos os episódios bons. Ri muito, virei fã de vocês. Mas esse episódio foi uma merda. Se eu já não fosse fã, nunca mais ouviria esse podcast. Cara, outro erro que você estaria cometendo se você fizesse algo assim, porque até quando eu assisto um filme ruim, eu vejo ele até o fim pra falar mal depois. Exatamente. Tá? Se você estivesse chegando hoje no Tosco Chanchada, depois de 40 episódios, você ouviu 40 e achou ruim e não vai ouvir mais... Eu sinto muito, mas você estaria perdendo muito conteúdo bacana e diversão pra você. É e isso. Na faixa ainda. Exatamente. Isso aí é a mesma coisa de seu time ser campeão lá da, sei lá, do Campeonato Brasileiro, ganhar todos os jogos, porém empatar um e você julgar o time... O resultado por uma partida só, né? Exatamente. É burrice isso. Ele diz também, voltem para o padrão antigo, não chame esses convidados porque eles estão puxando para baixo. Olha, o Tourinho é um cara que além de gente boa, manja muito. Exatamente. De filmes e tal. E é um veterano aí do podcast, né? Também tem isso. O Rodrigo do Quarto Sinistro é uma mala sem alça, mas... A gente gosta dele, então a gente chama. A gente chama ele. Guizão do Nerd Drops também é outro cara que manja muito de cultura pop, então... Eu acho que o time estava excelente. Bom, depois de tudo isso, ele disse: se um dia vocês aparecerem por aqui, me avise que eu faço questão de pagar uma cerveja pra vocês. Ele que tem 25 anos é de Maringá, Paraná. Opa, pode contar com a gente então. Se um dia a gente passar por aí, a gente vai tomar uma sim. Exatamente, lembrando que o Hendrix vai também. Mas não se prenda a essas coisas, Bruno. Procure uma igreja, cara. Cara... seja feliz. Sabe, não esquente a cabeça, mas por quê, cara? Se não fosse os contrastes, né? Se não fosse essas opiniões divergentes, assim, não teria muita graça. Tanto que a gente até leu o teu e-mail aqui e tal. É, geralmente a gente ignora esse tipo de e-mail. Geralmente esse tipo de e-mail, mas o seu eu acho que valia a pena a gente citar aqui. Beleza? E como faz, senhor Nono? Caso a pessoa queira mandar aqui um e-mail pra nós, aqui xingando, dando opiniões. O que ele falou aí? Eu nem ouvi, mas não gosto dele. Eu não gosto dele, não. Eu não vou falar mais nada. Eu vou embora, vou embora. Eu não sei. Tá bom? Tá bom assim? Então eu vou falar, então. Se você quer... Eu não vou falar. Mandar um e-mail aqui pra gente, é email@toscochanchada.com. Tem também o Twitter que você pode entrar em contato com a gente. A lista está aí no final do post, com todos os Tosco Chanchadeiros. É uma galera. Uma renca boa. Tem também comunidade no Orkut, qual é o nome? Eu ouço o Tosco Chanchada. Se você não tem coragem de entrar no Orkut, a comunidade ainda está lá, vai ser difícil de você achar, mas quem sabe, né? Tem também o profile do Tosco Chanchada no Facebook, seja um dos Tosco Chanchadeiros lá. Exatamente. Mais alguma coisa? Vamos que vamos, né? Acho que tem mais nada. Vamos que vamos, que hoje a gente vai ensinar como você se fode grandão pensando em casamento. Exatamente. Vamos nessa? Vamos nessa que já cansei. Tá bom, já. Falou. Fui! Filha da puta! Ei, amigão! A vida tá dura pra todo mundo, né? Só pra você que tá mole. Teu badalo só marca 6:30. Teu pincel agora é broxa. Seu problema tem solução. Chegou a garrafada do seu Tomé. Feita com a mais pura catuaba, ovo de codorna, paçoquinha, jurubeba, ovo de pata e caracu. Disponíveis nos sabores hortelã e tutti-frutti. Eu quero gozar. Garrafada do seu Tomé. O seu Lulu aprova. Garrafada do seu Tomé. Eu quero o gozar. Que era Maria Mole. Agora é tripé. eu quero gozar. O Ministério da Saúde adverte: persistindo sintomas, consulte seu cabeleireiro. Eu quero gozar. A vida com você. Vamos gozar a vida, meu amor. Just Jabur Hill, você que é um rapaz aí, né, que... Beleza, porque de fora já ignorou nós, você viu, né? Não. Uma celebridade agora no podcast, agora os... Vambora. Da casa, fudeu, né? Não vem cheio de dedo não, porra. Todo pimpão aí, agora, que diz que vai casar e tudo mais. Jabur, dá tempo ainda, cara. Dá tempo de existir ainda, cara. É, você percebeu que há uma dificuldade muito grande hoje em dia da galera decidir casar, cara? Como foi aí a tua decisão, cara? Cara, minha decisão foi tomada no momento... Não foi pressão, sabe por quê? Eu terminei com a minha noiva 5 meses antes de pedir ela em noivado. Nossa. Quando a gente tava namorando. Isso é bizarro, hein, cara? Puta, sabe naquela época que você tá assim, não sabe se vai levar a sério o negócio. Não sabe se dá ou se come, né? Não, cara, é porque eu já tava com ela já há 1 ano e meio. E aí já tava naquela rotina, né? Aquela coisa de, pô, tamo 1 ano e meio. Já namorei outras meninas também, por 2 anos, por 3 anos e tal. Tava muito sério o negócio e eu comecei a achar que talvez não fosse certo a gente ficar junto de vez. E a gente terminou. Eu terminei com ela. Ficamos uns 2 meses separados, mas a gente se via, acabava ficando. Mas eu não querendo voltar a namorar. E aí a gente voltou e eu achei que a gente tinha que casar. Eu comecei a perceber que se eu voltei pra ela foi porque realmente era ela, sabe? The chosen one. Porque se você escolheu terminar por causa da rotina também, casar realmente... Não ajuda muito. Mas aí eu notei, cara, que, sabe, ia ser normal isso. Rotina é uma coisa que acontece, você tem que evitar. Mas acontece. E eu tava feliz com ela. E quando eu me separei dela, eu fiquei muito infeliz, sabe? Todas as vezes que eu a via ou que eu sabia dela, me dá uma tristeza por não estar com ela. E eu achei que a gente tinha que voltar. A gente voltou. E uns 2 meses depois, no dia 31, na virada do ano, eu pedi ela em casamento lá pro pai dela, pra mãe, meus pais, todo mundo reunido. Né? Olha só, cara! Foi uma parada romântica 100%, então. Só não foi uma romântico porque eu não tinha um anel pra dar pra ela, entendeu? Mas você pode dar um anel de qualquer jeito, cara. É. Né? Inclusive pra ela, dependendo dos acessórios. Rapaz, eu já contei de uma piada lá, uma piada não, de um caso que aconteceu lá no PirataCast, cara, não sei se cabe contar aqui, mas uma amiga minha, uma ex-namorada minha, ela tinha uma amiga, olha a história. Rapaz. O namorado dela pediu pra ela pegar um pirulito daqueles coloridos que parece um... Ai, cara, eu já ouvi. É, né? Pai, pode não falar. Não é aquele do nhonho, não, que parece um sequizão, não. Aqueles compridinho colorido, uh-huh. E enfiava no toba dele e depois dava pra ele chupar. Pô, é o famoso cu doce, né, cara? É. Porra, né, cara? Olha que ser humano, cara. Sem dignidade, né, cara? Credo que... Aí você enfia o bagulho de limão na receita de chocolate, né? Casquinha, cara, de chocolate. Chocomenta, né, cara? É. E às vezes... Eu acho que é a coisa mais escrota, cara, de ter algo introduzido no seu reto. De repente aquilo ali pode até dar prazer. Não tô falando que eu já experimentei, não, entendeu? Mas pode ser que dê prazer, tem aquela coisa de mas estimular. Mas você acha que existe... Você cogitou a possibilidade, Jabur? Não, não. De dar prazer ou não? Não. Nunca pensei nisso, não. Então, mas o que eu digo assim, cara, ó, que dê prazer, tudo bem. Mas você imagina o quanto escroto é, amor? Bota 2 dedos, amor. Bota 3 dedos, amor. Bota um pirulito. Que dá cara... É aquela história, né, meu? O cara vai fazer exame de próstata, vai em 4 médicos diferentes pra ter várias opiniões, mas tá tudo certo, né? Pô, acha 4 relógios no cu do cara, né? Ah, não sei se alguém lembra, no antigo programa de sexo do SBT, ela ensinou passo a passo como você aderir ao sexo anal. Alguém chegou a assistir? Ah, que diz que tem que pôr devagarzinho, né? Devagarzinho, aí vai assustar, vai dar um ups, vai fechar. Tipo asterisco, depois pontinho, asterisco, pontinho, né? Quem não ficou traumatizado naquela época não fica mais. Ô Grida, faz o barulhinho de novo. Parece o Dinei que jogava no Corinthians, né? Eu Eu vos declaro marido e mulher. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Mas a dificuldade que a galera tem, assim, é partir pra esse lance mais sério, né? Ainda rola aquela disputa de do cara ver com quantas minas ele fica numa festa e tal, e esses rankings... Acho escroto pra caralho, né, cara? Não, com certeza. Cara, qual a vantagem? Qual a vantagem que tem de eu chegar em casa e dizer que, porra, aí beijei quatro? Eu não vejo vantagem nisso, cara. É muito mais você pegar uma só e... comer uma do que beijar quatro. Mas é o serviço completo, né? Claro, claro. Foda que aí você pode pegar AIDS ou sapinho, você que escolhe. Fora que a variedade, você pode pegar várias doenças não catalogadas, né? Crista de galo, né, também. Eu já namorei uma menina que ela teve mononucleose antes de ficar comigo. Que isso, não sei, mas o nome é legal. O que, que é? A doença do beijo, cara. Aposto que é um núcleo só. É, em alguma coisa. Em alguma porcaria aí. Que deveria ter muitos núcleos. Pelo menos não é polinucleose, né? Imagina. Ô, Grida. A nucleose. Binucleose. A mulherada rola também essa disputa, assim, pra ver com quantos caras a menina fica numa noite, hein? Ah, rola? Olha, na minha pequena turma de amigos rola. Rola bastante. Uma pra provar que é mais bonita que a outra, quer pegar 10 numa balada, a outra quer competir, pegar 11. Quem é? Isso é mesmo? Ah, hoje em dia, com essa modernidade toda, divide-se um pouco a lista, né? Tantos homens e tantas mulheres. Eu, particularmente, nunca participei dessas competições, né? Eu acho que de mulher não vale, porque mulher não precisa ser da hora pra pegar um monte de cara, velho. Mulher levantou o dedo assim e já tem aquele monte de cara. Você tem um desgraçado, né? É só ter facinha que já era. Olha, ó, só de pensar aqui, cara, eu já juntei uns 10 que ia entrar na fila aí. Verdade mesmo. O Thiagão é o primeiro, velho. Ai, que filha da puta. Ah, o Thiagão, ó, manda alô pro Thiagão aí, velho. São Jorge. A mulherada, dependendo do grau etílico, pega até o tiozinho sentado na frente do boteco, né? Olha. É, depois da segunda cerveja, geralmente, critério zero, né? Mas a gente depois que bebe também, cara. É que tem homem que bebe pra depois esquecer dos fora que leva também. É. Pra não levar tão a sério, né? Cara? Não lembra dos fora. E aquele lance de casar bêbado, porra? Como assim? Ah, é. Tipo o Charlie. Isso é comum. Ah, só em Las Vegas que acontece. Vocês não vão pra lá, não, mano? Vou pra lá direto. Tem gente que casa bêbado na igreja mesmo, não precisa ir tão longe, não. Que isso, cara. Acontece, lógico que acontece. Eu vos declaro marido e mulher. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Eu vi na TV esse tempo atrás que aumentou o número de casamentos. Uma coisa é você ver uma pesquisa na TV, mas na realidade, assim, vocês acham que o casamento se tornou uma parada antiquada? A maioria segue aquela coisa, casar pode ser um saco, mas você tem que testar. Tem que casar pra ver realmente se você gosta ou não. É, pelo menos o que eu vejo aqui é que a maioria segue esse pensamento. Eu acho que tá tão fácil casar e descasar hoje, cara, que não é antiquado não, entendeu? O pessoal acaba casando pra... Como a Grida acabou de falar, pra experimentar, sabe? O que não é muito certo, né? É, realmente. Eu acho que o divórcio tinha que ser punido com pena de morte, cara. Aí eu queria ver neguinho separar. Eu queria ver neguinho casar, né, velho? É, então. Então. Aí o cara tinha que ser macho, porque eu tinha que casar com outro homem, pra que é macho, né? Que divórcio, qualquer R$2.000, você tá divorciado, né? Pronto pra próxima. É que, na verdade, mudou um pouco a ideia, né? Antigamente, assim, não muito antigamente, mas a galera se casava pra depois formar uma vida, assim, tá? Hoje a galera primeiro quer se estruturar, principalmente financeiramente. Porque ninguém é tonto, né? É, mas isso é pra, se não dá certo, que é muito provável, né, meu? A pessoa já pular fora e ter um negócio decente, né, meu? Tem pelo menos um pardal pra dar água, né, cara? É, porque antigamente se casava com 18 anos, 17 anos, às vezes, em alguns casos. Meu grupo de amigos, ele tem um pessoal de 28 a 35, 40 anos, né? Pô, mais da metade dessa galera não casou ainda. O que era comum há 20, 30 anos atrás, realmente, como falaram aí, com 18 anos, com 20 anos, já era pra estar casado com filho, né, cara? Eu nasci, meu pai tinha 21 e minha mãe 19. Eu casei com 23. Meus pais casaram também, né, 21. A média da época deles foi essa mesmo, cara. E o povo casava e já fazia filho. Já fazia filho. Hoje é antes, fazia, né? Filho e casava. Não, hoje é assim. Hoje é assim. Então, na família da minha mãe aconteceu muito isso. Todo mundo casou grávido, né? Até seu pai. É, meu Gabi, minha mãe, no caso. Ele falou Gabi, né, cara? O que eu estranhei? E como ele é da família da mãe dele, espera quando ele se casar. Por isso que ele não casou. Os casais casaram grávidos, né, da família da minha mãe, todos. Então, pra mim, isso é meio que normal, ver isso aí acontecendo. Não, mas, ó, nasci a moça na novela lá, foi mó desfeita, entrar com a agora. Puta que pariu, cara. Pô, tá, mas, cara, mas eles tinham casado no Quilombo, rapaz. Eu vi isso, moça. Cara, também, meu Deus, a última que eu vi foi Tieta, gente. Ô, Tonha. Te meto cajado, Tonha. Não vou sair daqui, não. Eu gostava daquele velho, cara. Ele é muito violento. Ah, o cara que andava com cajado, mano. Porra. Ele não andava com a bengala, ele andava com cajado. A única, Moisés, a última pessoa que tinha registro de um cajado era Moisés. E o cara abriu o corgo, meu. Que bosta, cara. Eu vos declaro marido e mulher. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Como é que foi o seu pedido de casamento, alemão? É, foi bonito. Não, eu não pedi, a gente combinou que ia casar, né? Foi uma parada que, de repente, assim, foi uma sinergia e tal, todo mundo pensou na mesma coisa. Eu gosto daquela frase, estávamos na mesma sintonia. Não, eu peguei ela pra criar, na verdade, né? Comecei a namorar, ela tinha 16 anos. Mas eu tinha 19 também, então. A gente namorou 4 anos. Eles estavam na mesma classe, hein? E na classe do Vinícius também. Ah, mas eu tinha 29, porra. É o Jake do Two and a Half Men. Eles estavam todos na oitava B. É, então, ela tava na série normal, eu alemão não, né, mano? Não, então, eu não estudava na classe do Vinícius e da Renata, né? Ele estudava em outra classe. Aí eu fazia tiro de guerra e não conseguia estudar à noite mais. Aí a diretora falou, ah, você vai pra amanhã, nem que você chegue atrasado. Aí, né, eu cheguei atrasado, todo malhado, bronzeado, olha, né? Olha aí, atirador, alemão. Atirador, né? Cheguei top lá. Top Gun, né, cara? É, top Gun, né? Top Gun. É periquito pé preto, né? Eu chegava lá, tocava até aquela música do Top Gun. Tum. Essa aí acho que é do As Indomáveis, tudo bem. Não, é que é o As Indomáveis, Omar. É o mesmo filme, porra. Não. Claro que é. Não, não. É Águia de Aço, alguma coisa assim. Não, é Top Gun, As Indomáveis. Não, essa música é do Águia de Aço, eu acho. Não, não é. Top Gun também. Não, tudo bem, era uma música bonita. Voltando ao periquito. Eu vou te falar mais, inclusive o nome dessa música é Hino de Top Gun, eu tinha esse vinil. Hino de Top Gun? Olha aí. Hino de Top Gun. É uma tradução bem tosca, né? Então, aí depois a gente começou a estudar, começou a fazer faculdade, aí nós combinamos, depois que a gente se formar, a gente vai casar. Olha aí. No começo da faculdade, até lá a gente já se junta, a gente ia casar, e aí deu certo. Ela terminou a faculdade, tipo, em 2002, eu terminei ano passado. Básico, né? É, não. Ainda bem que você estava, né, decidido a casar mesmo. Ainda tem umas, né, matérias pra fazer, umas 8. Na verdade, ele não estava tão decidido assim a casar, por isso que ele demorou um pouquinho. É, na verdade, eu terminei o terceiro colegial, tô com vergonha de falar. E aí foi, cara, acabou a faculdade, ele falando, fudeu, vamos casar, né? Casamos. Olha aí, cara. É. Só fudeu depois que acabou a faculdade? Cara. Só depois que acabou a faculdade. Vai ter que ser assim. Com outro, no caso, né? E você, homem do... Rogério. Do pau grande. É. O Berno é o único noivo que entrou de grinalda, né, mano? Pra esconder o pinto, né? A hora que o Perna chegou, eu falei, já chegou o tapete vermelho. Na verdade, era o pau do Perna, desenrolando. Que isso, cara? Embaixo do tapete vermelho, é um monte de fios, cara. Fala, não, não, são os fios do microfone. Tá? Quem chamou o bombeiro, né? Puta que pariu. Um cara que tem um apelido de perna, entendeu? Acho que pode fazer não tudo. Não é confiável, cara. Tudo. Foi, porra. Não é confiável. Cara, é, né? Vai, deixa ele falar. Fala aí, não, assim, drogas. Em relação à mulherada, assim, eu era meio... Fala da mulherada, hein? É. Eu era meio... Bom, primeiro que eu era tímido pra caralho, né? É. Então, eu não tinha um desprendimento social. Cabação. Mas, enfim, eu era diferente dos meus amigos na época, porque os caras queriam fazer essa parada de colecionar mulheres, assim, que eles pegaram e tudo mais. Você não fez isso? Não. Porque era numa furada só pegava umas 10. Né? Era apelação. Parecia espetinho. Espetinho de morango. Pega no empalador, né, cara? O Draco. Não, não. Puta que pariu. Não, na verdade eu queria ficar assim, namorar sério com uma mina e ficar cegado, saca? É porque conquistar duas é foda, né? Não, mas assim, eu vi que na verdade os caras, na minha época, não sei qual que era a realidade do pessoal aí, mas na minha época, os caras que queriam pegar mais mulheres eram os caras que geralmente estavam sozinhos, cara. Uhum. Assim, então eu queria ficar lá com a mina, só cegado e beleza. Uhum. E eu me lembro quando eu conheci a Tati, eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Pegou duas mulheres, cara? Não. Terminou o relacionamento, eu conheci a Tati. Ah, ele achou que a Tati fosse a que você tava falando desde o começo já. É verdade. É, não. E eu lembro que eu fugia dela, assim, porque eu não tava afim de... É verdade, era cara. Praticamente um Mogli, o menino lobo, né? Cara? Não, porque... Não. Não, porque na verdade, assim... Peludo ele é até hoje. Eu não queria ter um relacionamento com ninguém ali na hora. Quando você tá meio pra baixo, tá? Aquela putaria toda, cabaço, né? Cabaço, cabaço. E ela me chamava pra sair e tal, não sei o que. Putz, eu sempre... é um cabaço mesmo. Verdade. E eu me esquivava e tal, porque assim, eu não tava numa fase legal. Conheci ela e tal, e a gente começou a sair. 4 anos depois. Aí eu lembro que a gente ficou um mês e tal. Aí ela falou assim, você não vai conversar com meu pai? Eu falei, puta que pariu, né, cara? Ó a pressão, né? Começa a pressão. Puta que pariu. Eu falei, meu, mas não dá pra gente ficar mais na boa, assim, como a gente tá? Não precisa? Não, porque minha mas mãe já... Mas nem transemos ainda, pô. Minha mãe já falou que tem que, né, conversar com seu pai. É, ele é o canela só, né? Tal, não sei o que, né? Pega pra... perna aí. O cambito, né? Aí, cara, eu falei, ah, beleza, então no final de semana eu vou. E nessa época eu andava de skate e tal, e eu só tinha roupa de skatista. É um maloqueiro, é. Mano. É um maloqueiro. É, eu tinha uma pinta de maloqueiro e tal. E o pinto, então? Orgulho de toda mãe, aí pai. Aí pegou, fez um cachecol e foi conversar com ele. Rolou o pau no pescoço, falou, vamos. Vou de gravata agora. Eu fui lá e tal, e o pai dela é policial aposentado, né, cara? Garrucha? Não, e ele já tinha uma fama, assim, de meio, né? Eu falei, filha da puta. Caralho, né, bicho? Matador de pretendente, né, mano? Não, aí, beleza, o né? Widowmaker. Romeu tem que morrer. Aí eu cheguei lá, eu lembro que as calças que eu usava, assim, pegava na lixa do skate, então abriu um buraco, sabe? Calça big. Na lixa, é por causa que ele... Não é porque... Era na perna, pô. Não é porque ele tropeçava no pau e caía toda hora. Só que eu trabalhava também numa loja que vendia produtos pra skate, então eu saí da loja e fui pra lá direto. Fedendo? Naquele naipe, aquele né? Jeito, né? Azedo, aí eu cheguei lá, aí ele fala, meu jovem, o que você quer conversar? E eu fiz a resenha, né? Falei, cara. Sabe o que é, doutor? Tipo aqueles Fedem, né? Não fui eu. Não, eu fui sincero com o cara, ó, eu conheço sua filha aí, a gente tá tentando fazer um esquema legal aí e tá, tal, não sei o quê. Um esquema legal. Desse jeito você não leva não, se maluco. O cara você é minha chega filha, falando isso da minha filha, velho. Nossa. O maluco sai com 2 tiros na testa. Ah, mas a dos outros você quer, né? Não, mas porra, não precisa falar que é um esquema legal, velho. Pelo amor de Deus. O Nicolau, legal, quando ele falou isso, ele mexeu o quadril assim pra frente. É, não foi com essas palavras, Nicolau. É que eu não preciso entrar nos pormenores. Se ele perguntasse assim, pera, na boa mesmo, quando você tava falando tal esquema legal, ele fala assim, você tá comendo? Você ia falar o quê, mano? Não. Claro que não, mano. Claro que não. Você não tá vendo que eu sou um cabaço? Que agora só rolou umas punhetinhas, doutor. Só rolou uns peitinhos, dedinho, pá. Só um chupisco, só, hein? Só uns pega-pega forte, seus filhos da puta. Mas enfim, aí eu falei, cara, eu sei que eu falei, acho que por 2 minutos e meio, mais ou menos, pai deu aquele alívio, assim, ele... Beleza, gostei de você, você é um cara não sei o que, pá. Foi super tranquilo, cara. Quando eu comecei a namorar e tal, eu já tinha uma ideia, assim, de que eu pensava, não sabia se ia dar certo, mas já pensava numa coisa séria pro futuro, sim, cara. Tá certo. Já tinha é o cara de bem, né, meu? Vamos não, já tinha um pensamento, sim, você cara. Você sabe que o meu sogro também era policial militar, né? É verdade. Eu cheguei lá, cara, na casa dele, ele tava com short do Parmeira, meu. Sem camisa, assim, com a barriga. Aquele pega rapaz sem cueca. É, aquele sem cordão, tá ligado? Holy crap. Não. Que bosta. Ele falou, e aí, mano? Eu falei, e aí? E aí? Qual as intenção com a princesa? Ih, rapaz. Foi mais ou menos o mesmo esquema, cara, mas foi tranquilo também. Mas eu acho que vale a pena essa experiência, cara. Hoje eu acho que a galera não conversa muito com os pais da namorada e tal, mas eu acho que vale a pena a experiência porque isso aí, cara, pode ser que a pessoa se decepcione, mas cria uma parada assim de confiança, assim, você já começa... Lógico que você pode dar brecha no futuro, mas é bacana. bacana que as pessoas façam isso, cara. O dia que eu tiver uma filha, eu vou zoar muito com essa porra, maluco. Você imagina o desespero do maluco que tá chegando pra pedir pra namorar. E tu encarar na boa, cara, tu tem que dar uma zoada, maluco. Eu vou zoar. Quando eu for pai de uma menina, eu vou dar uma zoada bonita. Ah, você tem que levar vantagem. Ser pai de mulher deve ser. A única vez que você leva vantagem deve ser essa, né? É, ah, pois bom, é, né? Fala a verdade, cara. Eu nunca casei, mas já me apresentei a pais. O cara querendo me zoar e eu pensando, puta, velho, tô comendo a filha do cara. Atendi o telefone pelado, cara. Porque por mais que você, que o cara... Mano, não tem como ele ganhar de mim, mano. Eu penso isso, cara. Eu ia falar com o cara dando uma risadinha, assim, já. Porque por mais que o cara finja que ganha... Dando tapinha no ombro, né, cara? Ele me zoava, falou, pô, beleza, cara. Dava um tapinha nas costas e falava, puta, você é foda pra caralho, mano. Cara, eu... Na verdade, eu não pedi pra namorar, né? Foi forçada a namorar. Na verdade, foi minha noiva que me pediu em namoro, cara. Foi no terceiro dia. Opa, e tá vendo? Olha, tá vendo? Dia, não, mano. É só você, aí a perna. A gente vê quem é que bate com o pinto na mesa. É, porque também, não, assim, não foi bem um pedido, né, cara? Assim, eu fiquei com ela num domingo, aí ficamos de novo na terça-feira. Quando foi na sexta-feira, eu trouxe ela, ela mora relativamente distante daqui, né? Eu trouxe ela aqui perto de casa, aí eu... Escurinho. Não, o pessoal tava num barzinho aqui, os meus pais, né? Eu falei, pô, tu quer dar um pulinho lá? Então, ó, vamos lá, mas você vai me apresentar como? Falei, ah, vou te apresentar como Vanessa. Mas assim, vai dizer que eu sou sua namorada, não vai? Uma não sei. Ih, rapaz. Falei, não, então a gente tá namorando, você me fala que você fala que eu sou sua namorada. Eu falei, tá bom. E daí em diante a gente virou namorado, entendeu? Então assim, eu fui legal, conhecer. Cara. É, fui conhecer meu sogro, minha sogra. Mas não foi uma coisa assim, chegar e pedir pra namorar. Na verdade, eu fiz isso só uma vez, cara, sabe? E só teve esse pedido realmente de casamento. De namoro eu nunca fiz, não. Pelo que eu lembro, só uma vez só. Eu acho que foi também no meu esquema, conversando assim, não foi aquela coisa oficial de, ah, posso namorar com a sua filha. Não teve nada disso, não. Só não, conversa. Não tem nem que pedir mesmo, não, velho. A mina tá lá solteira, porra. Não, é. Fazendo um favor, né, cara? Caralho, isso aí mesmo, velho. Desencalhando mais uma. Cara, não, você pode chegar pro cara e falar, você quer que eu deixe ela solta na vida ou que eu namore? Vou te fazer um favor, hein, porra. Vou desencalhar tua filha. Vai tomar no cu, mano. Você vai me agradecer aí. Eu vos declaro marido e mulher. Eu não tô louco! Eu não tô louco! A Grida, como mulher, deve ter tido vários pretendentes que foram falar com seus pais, né, Grida? Olha, na realidade, que eu me lembro que em casa foi um só, numa noite de Natal. Coitado. Mas o então, namoro acabou com o Natal. A família bebaça já. O dele, sim. O do meu pai, acho que foi o melhor Natal da vida dele. Meu pai tem que... A vó vomitando na mesa. Quem é esse viado aí? O que esse viado tá falando aí? Pai, ele tem estilão meio militar, não sorri pra nada, esse tipão. E o rapaz foi bonito, arrumadinho. Chegou lá, meu pai deu só uma olhada pra cara dele e falou assim: você é? Aí ele falou assim: espero ser o namorado da sua filha, né? Ele virou e falou assim: vai sonhando. Olá, que cuzão. Meu pai é, nossa, ele é extremamente. Aí depois disso eu não me incomodei mais. Eu chego no portão, pai, você é fulano, esse fulano, meu pai, tchau, vira e vou embora. Tá porque certo. Ele sempre faz isso. Meu pai é foda, eu falo, eu tenho dó das meninas que têm pais assim, porque é muito sofrimento. É mais tenso você ter que apresentar o namorado pro seu pai do que, sei lá, de repente você chegar pro seu pai: pai, tô grávida, ou pai, eu sou lésbica. Eu acho que seria muito mais fácil falar isso do que, olha, esse aqui é meu namorado e tal. Ah, para mas com isso, mano. É, porque as duas últimas. As opções não tem jeito, né, cara? Não pode tem falar, saída. Isso aqui é minha namorada, né? É. Paga, não. Se minha filha chega pra mim, pai, tô grávida. Ô, vai tomar no cu, eu que vou ter que pagar pra você, meu. Já é um chute na barriga, né, pô? É, filha da puta! Ainda nasce outra menina ainda, né? É. Porra, vai tomar no boga, velho. Vocês já viram aquele trote da Jovem Pan, cara, que a garota liga pro pai dizendo que tá grávida? Nossa, eu não acredito, o cara fala igual a Grida, eu não acredito que você fez isso, você é muito irresponsável, não sei o quê. O namorado dela ainda liga pro pai, eu tipo, puta maloqueiro. Prazer. O cara, velho, mano. Quem é você? Eu sou o Corinthians, irmão. Bota isso aí pra galera aí, perna. Alô? Pai? Oi, filha. Tudo bem? Tudo bom, o que foi? É que tem uma pessoa que quer falar com você e... Quem quer falar comigo, filha? O Cleiton quer falar com você. Quem que é Cleiton? Eu não conheço. É um amigo meu. Oh, filha, tá me preocupando. O que que aconteceu? Pode falar com o pai. Eu fiz uns testes de farmácia e fui na ginecologista da Carla e... E eu tô grávida dele. Você tá brincando comigo, é brincadeira. Não é. É. Não é, pai. Tua mãe sabe disso? Não, ninguém sabe. Porra, você tá falando que você tá grávida, filha? Eu não tenho culpa. Como você não tem culpa, você é dona do... Ele é o office boy aqui, ele trabalha com a gente. Puta merda, office boy, filha? Pai, quer conversar não com ele? Não, é conversar, minha filha. Você vai ter a responsabilidade de cuidar dessa criança aí. Você vai ser... Olha, minha filha. E com esse cafajeste aí, o que você vai fazer com isso aí, com esse camarada aí que você falou o nome dele pra mim aí? Vocês vão casar? Não. Alô? Alô? É, prazer, aqui é o Cleiton. Pode falar, companheiro. Você quer falar o quê comigo? Então, eu tenho até, tipo, a moral de assumir o bagulho, né, que aconteceu... Bagulho teu rapaz. Você é um cafajeste, não, rapaz. Você vai chamar um negócio, um filho de bagulho? Não, senhor. Aí o cara fala assim, eu sou office boy, mano, eu tenho como cuidar da sua filha. Eu tenho uns trampos aí. Aí o cara fala, você acha que eu vou deixar minha filha com você, você ganha R$250 por mês? Eu não ganho 250, eu ganho R$300 por mês. Eu vou assumir o bagulho aí. É, o bagulho? Chama o neto de bagulho, pô. Não, fica frio que eu vou cuidar dessa fita aí, meu irmão. Cara, o velho quase infarta no meio. Isso aí, pelo amor de Deus, é piada que não se faz, mano. É verdade. Liga lá e fala que sua filha morreu, meu, mas não fala que tá grávida. Academia de Artes Marcial, sangue no zóio, no zóio, no zóio. Todo mundo sabe que as artes marciais deixam a gente mais melhor preparada pra brigar na rua. Então, o que você tá esperando pra vir pra cá? Aqui nós ensinamos você a matar os outros, a bater nos outros até os outros ficarem desmaiados. Nós ensinamos você a quebrar os dentes dos outros com o pé, pisar na cabeça dos outros até sair um miolo pela orelha. Nós tem professor de briga profissional, com facão, inchada e pé de cabra. Academia, sangue no zóio, sangue no zóio, sangue no zóio. Aqui cê vira homem. Cara, o problema é que quando você decide é só a ponta do iceberg, cara. É verdade. Porque quando você começa... Aquele corredor que morreu, né? Hã? Ah, não, aquele é o Ratzenberg. Putz. Que bosta. Puta, graças a Deus tem edição, cara. Graças a Deus. Se cortar isso, não vem. Na verdade, acho que ninguém que decide casar tá preparado pro que vai vir depois, né? Principalmente a parte financeira, né, cara? Porque a mulherada, assim, tem um sonho foda de casar e tal, elas vão sonhando e você vai anotando bancando. Ali. Aí quando você vai pesquisar as cifras, assim, os valores, cara... Cara, existe uma única unidade pra casamento, que é o mil. Mil, tudo que você vai mil. Comprar é alguma coisa mil. 3 mil, 4 mil, 5 mil. É igual reformar a casa. Assim, quando cara. É assim, faz igual um colega meu, ele é viciado nesses jogos de computador aí, de é o online. Ele não fala mais mil. Quanto custa aí? 4K. Cabaço. Mas parece mais barato que 4 mil, né, mano? Seu Nonô, o que ele é esse rapaz aí? Rapaz, né, Almeida? Cara, a minha esposa trabalha com um lance de casamento, né? Ela tem uma loja de doces e ela faz docinho pra casamento. Cara, você vê a... Muito bons, por sinal. É verdade. A galera vai lá, gasta, sei lá, R$4.000 numa mesa de doces. É por isso que o Nicolau é multimilionário, cara. É verdade. É, depende da mulher. Tá aí a vantagem de casar com... É, se casou com a mulher não, certa, mas, pelo mas menos. Mas é mesmo, cara. A galera Deu gasta golpe. Muito. E detalhe, eles gastam R$4.000, vamos supor, de doce. Só que o doce ainda tem a forminha que tem que colocar. Cada forminha, às vezes, custa mais caro que o próprio doce. No meu, eu comprei uma caixa de bombom pra cada um. Falei, se vira aí. Joguei na mesa uma caixa de bombom. os docinhos da Carol lá chegam a custar os mais caros, assim, a 1,30, 1,40 a unidade. Aqueles pequenininhos de festa. Uhum. Putz. É um amendoim recheado. As Ah, tem um pedacinho de ouro dentro. Aí as forminhas chegam a custar R$2 cada uma, R$2,50 cada nossa, uma. Nossa, eu como aí... até a forma se for pagar isso daí. Ah, no meu vai ter torresmo, cara. Quando a gente foi comprar os doces do casamento, nós eu falei, cara, pode comprar paçoca, canjica, arroz doce, não tô nem aí. Pode... Sagu, né, cara? Sagu, é. Tem aqueles arroz que vem em bloco, assim, doce, cara. É, então, aqueles negócios. Suspiro. Manda as tias fazerem brigadeiro, cajuzinho, não, tá vendo? Não, isso é muito caro, leite condensado é caro, tem que ser... Cajuzinho, não, cara. Amendoim que é barato. Aqueles doces de feijão. Geleia de mocotó. Geleia, ou senão uma colher de açúcar pra cada um, é doce. Mas chega lá, assim, as mulheres lá levam os noivos e tal, pra escolher e tal. Então, cara, tem... Degustamento. É, rapaz. Então, cara, degustamento. Tem umas histórias bem interessantes sobre isso, né? Normalmente a noiva vai sozinha ou com a mãe, é o mais comum que elas vão lá. Com a amante. Com a amante. Mas já aconteceu alguns casos... O homem normalmente aparece pra pagar, né, cara? Isso é verdade. É, só pra pagar. Mas já aconteceu, e não foi uma única vez, que a moça chegou lá, a noiva chegou lá, com o noivo, e o cara era mais afrescalhado do que ela. Vixe. O cara dava palpite no docinho. É, quando palpite, ele tem dinheiro, né, velho? Dava palpite na cor da forminha, escolhia, falava, ah, esse é uma delícia, esse eu quero, esse eu faço questão. O cara dava uma mordida no doce. Oh my God. This is unbelievable. Ai, eu quero forminha fúcsia. Não quero branco. É o quê? Fúcsia. É, isso é só cor que mulher entende, hein? Eu tinha um fúcsia. É, cara. Homem só Volkswagen fúcsia. Volkswagen fúcsia. Eu tinha um. Que bosta. 74. Yellow. Fúcsia, eu acho que é alguma coisa entre rosa e pêssego, cara. Mas eu, a gente não consegue enxergar esses tons, não adianta. Cara, pêssego? Homem só entende o RGB, não tem... Não, tem não é tons grayscale, fi. É grayscale. A gente enxerga 16 cores só, cara. É. É. Ó, salmão é rosa. E areia também. Areia é marrom. Areia é bege. É marrom. Marronzinho. Ou bege. Momento cultural. O fúcsia é tipo coisa holográfica, um monte de cor junto. Conforme você olha de um lado, do outro, ele tá ou verde, ou rosa. Ah, mas peraí. No meu tempo, isso era conhecido como fruta-cor, cara. Fruta-cor, a cor de fruta. Nossa, dependendo de onde você mora, também tem gente que chama de furta-cor, né, cara? É, que isso, cara? Lá em Piracicaba, eles falam cor de burro quando foge. Eu vos declaro marido e mulher. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Quanto custa pra fazer um álbum de fotografia de um casamento? Depende. Quer gastar quanto? É casamento nada, tem nada. Muito disso, né, cara? Quanto você tá disposto a pagar, né, pelas coisas, né? Ainda mais você pega um cara morruga, o cara chora até em tudo. Imagina, velho, hoje em dia todo mundo tem câmera digital, mano. Seus colegas tiram foto, você baixa no Orkut dos caras depois e... E já era, velho. Uma das ideias interessantes, além do fotógrafo oficial, já vi num casamento, é um noivo, no começo da festa, ele distribuiu acho que 10 ou 20 câmeras pra amigos deles, pras pessoas tirarem fotos divertidas na festa na hora, daí no final entregar as câmeras. Mas aqui não ia dar certo não, cara. Eu quero ver entregar as câmeras com os meus amigos corintianos, se o Vinícius fosse lá, o Vinícius... Eu fui lá, porra. Ah, é verdade. No final da festa estariam todos mergulhados nos copos de cerveja, assim, né? Caiu na piscina. Mas nessa época de pesquisa de preço, você se torna a pessoa mais mesquinha do mundo, cara. Eu me lembro que eu me tornei tão murruga que eu, na hora de vomitar, eu vomitava com o dente fechado. Pra sair só o caldo, tá ligado? E aquela canjica que ficava na boca, você faz sopa com aquilo, né? Dá pra aumentar, hein? Mas é que é caro pra caralho mesmo, meu. Tudo é caro, velho. O quê? O gomito? Meu... É casamento e formatura, velho. Tudo é caro, velho. Ué, pra você ir lá no... Casar no civil lá, na época, eu acho que era 170, 180 pau pro cara fazer um documento pra você, cara. É isso aí mesmo. Que isso, cara? Ô, louco, velho. Hoje deve ser pelo menos o dobro disso, cara. Eita, fala aí uma festa aí, sei lá, 150 pessoas. A média. Quanto que uma pessoa gasta pra fazer um álbum, sei lá, com 100 fotos? Geralmente, assim, com dois fotógrafos, um álbum, assim, vamos dizer, mediano. nem muito exagerado, nem muito simples. Vai gastar aí uns suaves, de início, R$3.000. Puta, que pariu, tá vendo? Cara, a melhor coisa que tem hoje em dia é trabalhar com coisas que envolvem casamento, cara. Eu que eu digo, a rapaz, melhor coisa do mundo é você ter amigo que trabalha com isso, velho. É, vai lá ser garçom pra você ver gostoso. Você convida o cara e fala, tira umas fotos lá pra mim, velho. Eu com a Vanessa agora, a gente começou com... Na verdade, a gente foi há uns 3 meses atrás, em alguns salões, pra fazer... Pra ver, né, como é que funcionava o esquema. Degustação, hein? O rapaz, é muito bom, degustação é muito bom. Acho que a melhor parte da pesquisa é a degustação. Pô, mas tem a pior, né, que é depois você conversar com a dona lá do salão pra ver quanto é que fica pra fazer a brincadeira também, né? Ô, mas, cara, eu fiz isso várias vezes já, velho. Como assim? Ah, eu fui na degustação, ia lá, conversava pra ver quanto que era. Mas eu não ia casar. Infelizmente. Minha namorada também não queria casar, eu não queria casar, mas era legal. Corintiano, né? Vinícius é o pimp mesmo, né, cara? Entendi. Pimp, cara. Eu tava lá com a minha namorada, velho. A gente ia lá, falava, fingia de casalzinho. Filava uma janta. Comer de graça, né? Vamos lá comer de graça hoje. Mais ou menos isso, cara. Eu me lembro uma vez, eu vi um casal de noivos conversando. Eles foram na degustação, aí eles colocam aquela mesa chiquérrima, que nem no Natal você colocaria uma mesa tão bonita daquela. E a noiva comentando dos pratos, né? Geralmente vem o prato, o suporte embaixo, né? Agora eu não lembro o nome exatamente. Olha aí, cara. Galera, minha esposa trabalha com festas, né? Profissional. Eu já ia chamar de tigela. Eu achava que era pote. Pireques. Cara, o que eu já prato vi de maior. Gente pegando suplá e maior, né? Cara. Eu lembro que a noiva... Não, porque o suplá é muito importante no casamento. Suplá não é o filho lá do Supla, lá? Do Suplicy, lá? Aí me vira o noivo, vira um noivo educadíssimo pra mulher pra ver, ó. Que mané suplá, bem? Você nunca usou, você nem sabia como chamava isso aí há 5 minutos atrás, tá falando que é indispensável. Dessa pessoa, né? Eu queria trabalhar nesse casamento, juro por Deus. Essa fase de pesquisa e não sei o que, e vai e volta, essa desgraça que é antes do casamento, é o principal curso de noivo que existe, cara. Porque se você passar disso daí sem brigar com sua mulher, sem terminar, você casa e fica milhões de anos. Olha, mas... Ou você é milionário e deixa sua mulher fazer do jeito que ela quer, ou vocês vão acabar discutindo por alguma coisa, cara. Nossa, eu nunca briguei tanto nessa época. Cara, eu brigava demais. O casamento é pra mulher, não adianta, maluco. Porque, pelo menos por mim, eu acho que pra grande maioria dos homens aqui, vamos ficar junto? Vamos. Compra uma casa ou reforma uma casa, monta tudo e vamos morar junto. Simples. Então, só que pra mulher não, cara. A mulher tem esse sonho, não adianta. Negócio de pegar, vamos reformar. A gente comprou uma casa, né? A gente falou, vamos reformar ela. Aí, enquanto ela ficava olhando docinho, salgadinho, não sei o quê, eu fiquei, assim, tipo, incumbido de... Eu tava supervisionando, ia lá, passava uma vez por dia lá pra ver como é que tava ficando. Aí, né, tava fazendo a garagem de casa. E ela falou, ó, cuidado com essa garagem, é igual uma casa que eu vi, tem que ficar igual, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Ixi, foda, é foda. Aí eu ia lá uma vez por dia, não sei o quê, e foi fazendo a garagem. Aí eu fui lá um dia, assim, meio dia, tava cobrindo a garagem. Eu falei, nossa, tá ficando legal, né? Aí eu fui de tarde, tava pronto já. Na hora que eu cheguei, ela tava lá, minha mulher. Nossa. Sentada na calçada e chorando. Eu falei, e aí, beleza? Ela falou, tô chorando porque eu gosto. Ela falou, a garagem com uma bosta, não sei o quê. E é verdade, cara. Ficou parecendo uma igreja o negócio. Não, é verdade. Até hoje passa a gente lá em frente, fala o nome do pai lá na frente, cara. Que bosta. Os caras acham que eu sou o caseiro da igreja. Eu vi na net, cara, o vestido de noivo mais caro que teve foi $12 milhões, velho. Imagina senhora. 12 milhões de dólares num vestido de noiva, velho. É que aí já é aluguel ainda. Aí já não é festa, aí já é parte pra bizarrice, né, cara? Sim, mas quanto custa o vestido de noiva, cara? Sei lá. Eu acho, se não me engano, o aluguel, assim, de um vestido simples até, a nível de casamento, não sai por menos de $2.000. Olha aí. Isso, cara. A noiva do amigo meu, ele pagou R$1.500 em dezembro e não era o primeiro aluguel, não. Tem isso também, né? Verdade. Eu vos declaro marido e mulher. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Tem até outra coisa que não sei se vocês estão lembrados, é o tal do decorador da festa. Tem um que trabalha junto com a Carol. O cara fez um casamento um tempinho atrás e ele cobrou 80 mil reais pra decorar a festa. Pra encher de flor o lugar. Né? Mais as flores. Pra gaysar o lugar, né? Mano? Mais as flores, tá? Era só a mão de obra dele. Nossa! Qual que é o lucro líquido de um cara desse? Geralmente é só o serviço dele, mais os equipamentos que ele sempre tem, assim, né? Que ele coloca lá. É, o aluguel. Meu, é então, foda. Ele falou que nesse serviço aí, em específico, ele teve uns 25 mil reais de lucro. Puta, pariu. Aí o cara faz 4 festas por mês, meu querido. É, você vai começar a dar o cu também, né? Virar viado e fazer evento, né, não. Perna? Pagando 25 mil reais, leva o meu, hein? Eu não, eu nem vocação pra viado eu tenho. Na verdade, 25 mil reais, 4 festas por mês, 100 mil reais. Por mês, velho. É? Foi até o pé, né? Dá pra pensar, né, Vinícius? Vamos fazer uma coisa, mano. Pra todas as mulheres que escutam nosso podcast aí, as três que escutam, né, velho? Eu quero perguntar, já tá participando, meu, você aí. Realmente prefere gastar 20 mil reais? Tô chutando aqui, não sei mesmo o valor. 20 mil reais em uma festa do que 20 mil reais na lua de mel, cara. Prefere, cara. A maioria. Cara, prefere, toda cara, mulher prefere. Sabe por quê, Vinícius? Na lua de mel não vai ter os parentes pra falar bem da sua lua de mel. É, o foda é que mulher é encanada com isso, né, velho? Não, e o sonho, né? Tem todo um ritual, assim, a mulherada e tal. Essa parada de casamento é muito forte, cara. Festa, esses detalhes, cara, e tal. Cara, casamento hoje em dia virou um evento. Meu. É um evento, é uma festa, é um evento social. Você tem que mostrar que você tá bem, que você pode mostrar pros outros o seu poder perante a qualquer coisa. Ah, meu, ou... antes de casar, eu vou ver qual que é o dote da menina que eu vou casar, porque eu não vou pagar 20 pau no casamento, nem a pau. Não, mas o que eu combinei com a minha mulher na época foi o seguinte, falei assim, meu, não vamos entrar pro casamento cheio de dívidas, porque isso pode dar problema sério pra nós. Acaba o casamento depois. Saca, porque... Tem que te vender pra pagar as dívidas. Depois do oba-oba, cara, a hora que as contas começam a chegar e a grana não vem... E dá briga, né? Cara. E vem o Felipe, né? Então, né? Não, o Felipe vem depois. O Felipe, né? Foi uma parada planejada. Você percebe, assim, que a galera, às vezes, entra nessa parada de realizar o sonho totalmente, que fica tão... assim, encantada, ou sei lá, hipnotizada pela parada de fazer a festa, que esquece que depois aquilo vai ter que ser pago, sabe? Cara, alguém vai pagar isso. Você já viu que tem financiamento pra fazer festa de casamento? Na verdade, tem que pagar antes a festa. É, cara, esse salão que eu fui pra ver o preço lá das coisas, sem fotógrafo, sem filmagem, saía por R$15.800 pra 250 pessoas. Puta que pariu, você, cara. Por exemplo, se eu fosse marcar, a intenção da gente é marcar pra agosto de 2011, né? Então, eu fui... Chama nós aí. Eu acho que foi em julho ou maio, eu não sei. A gente poderia, se a gente firmasse, pagar parcelado. O importante é que duas semanas antes da festa, ou um mês antes da festa, teria que estar tudo quitado já. É verdade. Caralho, meu. É antes o bagulho. Um dos poucos trabalhos que dá pra pagar um tanto depois do casamento é a fotografia e filmagem. São poucos os profissionais que permitem isso. Aqui a gente dá essa colher de chá ainda, pra deixar um pouquinho, umas 4 parcelas pra depois do casamento. Aqui não pagou, não tem as fotos também. Acontece bastante. Mas não é igual formatura, não, que depois de uns 5 anos aparece na sua casa. Né? Ah, tem as fotos suas aqui, ó. Tá R$15 cada mil, uma, agora tá 50 centavos. Até largou da mulher já, né? É. Nossa, já pensou acontecer um caso desse, cara? O cara olha lá, não sou eu, não. Aparece a nova mulher dele e recepciona o fotógrafo. Olha, vou falar a verdade, mano. Não é o casamento que é caro, nós somos pobres pra caralho, né, mano? É, isso é não, verdade. É verdade, vai. Olha, vamos parar de falar de dinheiro, mano. Coisa chata, eu não tenho. Mas casamento, mano, é dinheiro, cara. O pessoal fala que casar é o meio mais caro de você fazer sexo. É a foda mais cara do mundo. É verdade. Você tem que ficar bem mais espaçado, né? Pelo menos você paga em várias parcelas, tipo 60 anos, né? Eu sou mais investir numa viagem legal, comprar um carro e tal, porque 18 pau é um carro. 20 pau é um carro. Puta, cara. Aqui no estúdio, os casamentos que a gente faz, geralmente a média de gasto assim deles é de 30 a 80 mil reais na festa. Eita. Imagine, tem festa que você olha, você não sabe onde foi esses 30 até 80 mil reais, você não acha. Sabe qual é o nome disso? Você gastou 80 mil, a festa é uma bosta. E aí? Sabe qual é o nome disso? Seppuku no Japão. Cara, essas festas de rico, todo mundo fala, né, cara, que onde se come bem é festa de pobre, né, maluco? Mas churrascão, filho. Porque em festa de casamento, cara, você gastar 5 mil ou 100 mil, vai ter quem vai falar mal aí. Ah, você pode ganhar 1 milhão na festa, cara. Alguém vai ser reclamando reclamando de alguma coisa. Ou é porque o som tá alto, ou porque o fotógrafo bateu muita foto sua. Sempre tem alguma coisa que deve reclamar. Mas aí é o... Como é que é, seu Nono? Como é que eu conheci desse cara? Filha da puta. Aí, tá vendo? Cara, por a minha esposa trabalhar nesse meio, nessa parte de festas, eu já fui em festas de casamento absurdamente... De bicão. Não, fui mais ou menos convidado por educação. Você trabalhou de garçom lá. Mas eu acabei indo em algumas festas. Varri o chão. Manobrista. Cara, eu fui numa festa pra 800 pessoas aqui, puta salão, pra 800 pessoas, tava sendo servido Buchanan's, Black Label... Que é Buchanan's, porra? É, whisky. 15 anos. Cara, eu sou pobre pra caralho. Cara, tava servindo uísque 12, 15 anos, tinha champanhe. Ah, mas tava vencido, então. Pô, mas o cara pagou caro pra servir 15 anos de uísque. Tá servindo até hoje, mano. Devia estar vencido, pelo menos. Pra vocês terem uma ideia... Tá vencido. O DJ ficou em 15 mil reais. Cara, chamaram o Hendrix, só pode dizer, mano. Chamaram o DJ Malboro pra tocar, pô. O DJ ficou em 15 mil. Mas o DJ do Street Fighter, mano. As festas chiques, eles contratam uma pessoa só pra olhar a mesa de docinho pra nenhuma tia. Tinham lá três pessoas contratadas lá nessa festa. Que isso? Pra fazer o quê? Pra ficar olhando a mesa de doce e explicando pros convidados qual que era cada doce. Nossa, é tudo meio uma bosta, cara. Todo mundo sabe se é um brigadeiro. Isso aqui é um beijinho. Não, e como que, assim, quem... Isso é olhos verdes. Quem gosta de doce come primeiro e fala depois, filho. É, velho. É se apresentar do nada, né, mano? É. Eu me lembro que tinha uma mesa de doce no meu casamento, assim, até que bonitinha. E a garrafa de champanhe, que a gente ia brindar, depois tava ali perto. Aí o cara veio explicar, não, isso aqui, porque não sei o quê, a champanhe estourou sozinha, quase me cegou. Falei, nossa, não volta aqui nunca mais. Pode comer tudo, isso, doce. Aquilo lá foi programado, velho. Nossa, filha da puta. Programado. Você tinha seguro nessa época, não? Ah, tinha. Cara, eu fui comer um salgadinho numa festa que eu fui um tempinho atrás aí. Eu pensei assim, caraca, isso é uma bolinha de queijo. Eu mordi, era uma bolinha de damasco, cara. Quem que come salgadinho de damasco, maluco? Credo. Porra. O que é damasco, porra? Troço azedo, amargo, sei lá que merda uma que é aquilo, cara. Isso fica amarelo. Tinha lá uns docinhos, parecia brigadeiro, só que era colorido, né? Mas você sabe que era doce, né? Eu fui lá pegar um negócio que tava com gosto de leite azedo, cara. Eu não, isso é uma receita da minha tia que é com queijo. Nossa, cara. É. Gorgonzola aí. Nossa, ainda. Falei, faz com bosta, mas faz com queijo, meu. Doce com queijo, Eu acho que o maior erro das pessoas é tentar agradar demais. Você pega um bando de convidado simples e serve mussarela de búfala com tomate seco, queijo banhê. Eu falei, gente, a pessoa não come. Taca feijão, né, porra? Mas meu cara, feijão. Porra, a pessoa ganha uma feijoada. Pô, ia sair todo mundo... Buchudo. Pesado. Peijando pra caralho. Uma feijoada no esquema pra comer. Churrasco, cara. Meu, ó, feijoada, torresmo, cerveja, rodo, meu. Porra, a Carol fez uma festa esses dias que os noivos casaram em junho e a festa deles foi uma festa junina. Aí, ó. Legal. Foi lá em Piracicaba, não foi? Piracicaba. Se foi, eu fotografei, porque eu fiz uma festa junina. De casamento. Cara, ó, tinha uma amiga minha que queria casar em julho, eu tinha dado essa ideia pra ela, cara, dela fazer realmente contratar um falar, né, com um juiz de paz, que ela só queria casar no civil. E aí fazia, numa festa junina mesmo, todo mundo fantasiado, e fazia um festão e o casamento dela. Eu acho que, pô, ia ser interessante pra cacete, cara. É legal, sim. Ah, eu, como sou original, minha festa vai ser um baile do Havaí, assim, tipo de havaiano, se liga. Filho da puta. É, o meu foi assim. Cara, eu tenho uma ideia foda pro meu casamento, mas a Vanessa não vai aceitar. Então, mas pera aí, ô Jabor, não é nada que envolva Star Wars e medieval, né? Não. Por favor. Não. E nem consolo, né? Nem troca de casais, mulher nunca aceita isso. Swing, essas coisas. É, meu. Não, eu pensei em fazer, cara, um casamento zumbi, mano. Oh, da hora. Ela de noiva cadáver, entendeu? Eu de zumbi walk. Porra, ia ser foda, maluco. Mas ela não vai aceitar. Velho. Aí se não fosse eu também, nunca ia notar. Eu ia precisar ser de Edward de mão de tesoura, quero ver colocar aliança no dele. Né? Capitão Gancho, né, cara? É verdade que hoje em dia tem o dia do noivo, cara? Ou sempre teve isso aí e eu que não... Ah, o dia que eu me vesti de noivo, eu achei que eu tava no dia do noivo, o dia que eu era dia noivo. Dia do noivo, né? Rapaz, é 3 dias antes da cerimônia quando a gente vai pra despedida de solteiro, entendeu? Isso que é o dia do noivo. É o dia de noivo, né? O pior é que os cara fizeram uma despedida de solteiro pra mim e não me chamaram, cara. Ah, claro, eu sabia que você não ia, pô. Pior merda que pode ter na despedida de solteiro é você chamar algum parente da noiva, né, cara? Porque Nossa. Você vai ficar com cagaço de do caralho de fazer uma merda, né, cara? É verdade. Não, de fazer não, vai fazer, né? Conta aí, cara. Conta vai aí, dar merda. Depende do tamanho da merda, né, cara? Às vezes você faz uma merdinha que dá pra perdoar, né? Se a mulher não souber. Mas se for um merdão, fodeu, né? Se for uma diarreia, né, cara? Uma desgraça. Se for o mundo acabando em merda, né, cara? Fodeu. A chupetinha não tem problema. Ah, pegar o peito da strip aí, ó. Como é que é naquele filme lá? Barco a motor, né, cara? O cara pega. Barco a motor é quando o cara põe os dois peitos da mina, né? Um de cada lado da cara e assopra. Aí foi aquele bagulho. É. É tipo suicidal, né, cara? Barco a motor. Por que será que a Grida ficou calada agora, né? Ela deve estar vendo como é que é. Ô, filho, já fizeram barco a motor aí, meu? Não, barco a motor. É todo mundo santo aqui nesse podcast. Vai, vamos aqui continuar. Aqui tem outro nome. Aqui é fazer o Fusquinha. É, também, é verdade. Esse aí não era Volkswagen? Fazer o Fusquinha. O Fusca é mais barulhento que o barco. Ô, Grisa, como é que é o dia do noivo? Explica aí pra quem não conhece. Tem uns Fusca que assobia, né, cara? Eu confesso que não fiz muitos. O pessoal acha que é muito reprimido ainda. Mas consiste basicamente do noivo passar o dia inteiro num salão, fazendo unha, massagem. Mas é o dia do viado, mano. É o dia do gay, esse. Já tem lá a pagada gay, porra. Passar maquiagem, fazer o cabelo. É igualzinho a versão da noiva. Ah, não. Tá louco. No dia do meu casamento eu nem cortei a unha, pô. Eu nem tomei banho. Não, nem a barba ele fez. É sério, eu casei 7:30, 5 horas eu tava ajudando o pedreiro em casa. É verdade, eu não tô brincando. Tá igual eu, então. Todo mundo procurando, eu tava lá tudo sujo, cheio de cimento. Ah, mas dizem que, assim, essa galera que gasta uma grana do caralho aí, diz que o cara fica mesmo lá, dia do noivo. Fica pimpão lá. Massagem, rola até massagem. Tailandês? Tá. Ah, mas o cara vira viado depois, não fica? Ele desiste de casar. É. Aí vou casar com o massazisto. E casa com cabeleireiro. Amei Paulão. Paulão não, que o cabeleireiro o nome é Denis, é Baby. Olha, Denis, cara. Anderson, né? Só bunda. Rodolfo. Anderson. Anderson. I Anderson. Não, é Vinícius, né? Porque ele deve se chamar de Vi, né? Aí, eu cortei o cabelo lá no Vi. No Vi. Vi cabeleireiro. Não, o mais legal é a tensão que o noivo fica quando tem foto e filmagem no dia de noivo. Não, tipo, meio que off, velho. Tá passando base, não no mostra. É uma coisa muito engraçada, é muito desconfortável. Mas faz depilação também, essas porra aí, ou não? Passa a maquininha no saco, só pra ficar lisão. Pessoas que depila a perna. Ah, pro inferno. Tira a sobrancelha. Esse mundo tá tudo errado. Ué, meu, mas é uma coisa que eu não entendo é o seguinte: o cidadão já perde a dignidade já passando a base na unha do dedão do pé. Saca? E ainda não quer que ninguém filma, mas ele já fez a parada, filho. Já perdeu a dignidade. Vem, a base é cuspe, cara. Única tudo a unha. Único tratamento que eu fiz no dia do casamento foi passar o mata-bicheira Forte Dodge no dedão. Eu falo. Que a coisa tava O problema não é o cara da bunda. O problema é quem comeu sair contando por aí, entendeu? Comi o noivo, né? É a mesma coisa, rapaz. O cara já tá naquele problema de passar base no dedão do pé. Ainda tem uma câmera filmando pra mostrar isso depois. Isso é que é foda. Chega na hora do casório lá, alguém tem algo contra o casamento, levanta o massagista, né, cara? Eu, Dennis. Anderson. Eu, Anderson, odeio essa mulher. Eu comi o noivo. Look at me, look at me. Here, I'm burning. Dizem que um dos maiores prazeres de um homem é no casamento de uma mulher que ele já comeu. Como é que é? Um dos maiores prazeres de um homem é ir no casamento de uma mulher que ele já comeu. Ah, ele fica com a risadinha que eu falei do pai da noiva. Olha, ele vai falar com aquela risadinha, cara. Né, meu? Vocês são muito interesseiros, cara. Tipo... Como não, é foda, meu. Não, que isso, cara. A risadinha de que... Quando você sabe algo a mais, é foda, cara. Não, não tem como. Ah, isso é foda mesmo. Prazer do já cara, fui cara. Ali, né? Já foi ali. Já desmatei, sempre fica aquela sensação de posse, né, cara? Por mais que você não esteja mais ali, né, cara? O homem tem essa tendência de já estive ali. É, tem aquela plaquinha, né? Não, é tipo o cara que já desmatou tudo, né, velho? Aí não adianta mais chegar um cara, replantar e depois colher. Já desmatou, velho. Já é, mano. Desmatou. Não é mais mata virgem, né, mano? Eu vos declaro marido e mulher. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Sei que a gente já falou um pouquinho desse negócio da festa, né? Você vê o noivo e a noiva, cara, eu acho horrível você perder 2 ou 3 horas tirando foto de mesa em mesa, cara. Isso é muito escroto. Mas é um miserável, com todo respeito, Guido, do fotógrafo que faz isso com você. Obriga, né, meu? Ah, cara, mas aí tu tem que chegar e falar, olha, não, na boa, se eu fizer uma festa no meu, vai ser assim, meu irmão, vamos tirar a festa aqui no jardim na entrada, tirar lá no bolo, e o resto, se fode aí, vai batendo as fotos. Não, o legal é tirar a foto lá no bolo, né, cara? Aquela galera daquele bolo lá, só... É, aqui a gente não incentiva ninguém a tirar de mesa em mesa, não. É, né? Salvo um caso e outro, que eles fazem muita questão, mas a gente tira de padrinho, pais, irmãos e um avô, uma avó, alguém muito importante, só. Não, vai morrer já, né? O que tá tem quase, mais né? dinheiro, no caso. Já tá quase você morrendo. Você perder, assim, meia hora, de repente, 1 hora da festa tirando foto, beleza, cara. Agora, mais que isso, eu acho uma escrotice muito grande, maluco. Você... Deixa o fotógrafo tirar foto, vai pro noivo, os noivos vão pra pista pra zoar. Agora, ficar posando pra foto, fazendo cara de pôster, é muito escroto. Já que a gente tá falando desse negócio da festa aí, e aquele lance da gravata, mano? Geralmente os padrinhos juntam o noivo, coitado ali, que quer ficar com a noiva, às vezes, deixa ela sozinha lá e vai levando o cara pra mexer na gravata, aquele negócio de cortar a gravata, né, velho? Então, mas sabe por que acontece isso? Porque se demorar muito, a galera vai embora. Ô, meu, é puta, mas aí não precisa levar o noivo, cara. Ou você tá numa quermesse pra arrecadar dinheiro, mano? Não. As festas que eu for, normalmente não se leva o noivo, leva só a gravata só. Normalmente é 1 ou 2 padrinhos, pega a gravata não, e sai por louco, mas geralmente o noivo tem que estar vestido com a gravata pra valer aqui, dinheiro. É que você mora em cidade, né, cara? A gente mora aqui no gueto, aí fudeu. É, aqui o noivo vai junto, tem que passar por essa esse constrangimento. Os caras derrubam você no chão e você de bicuda, filho. Olha aqui, né? Às vezes tem um tio, um parente, um convidado que não tem grana pra ficar dando. Porque às vezes é a gravata, é o sapato, é a calcinha da noiva. E é sempre o filho da puta do padrinho, né, cara? O filho da puta lá me deu 200 na gravata, os caras cortaram minha cueca e arrancaram. Mas é que não é nesse caso, mas tem gente, cara, que já chama alguns padrinhos já pensando no presente, cara. Isso acontece também. É verdade. Eu não chamei. Não, tem gente, por exemplo, ó, eu tava conversando outro dia com uma mulher que eu faço trabalho pra ela de informática numa empresa. Tá começando essa coisa de casamento e tal. Aí eu falei que talvez não fosse fazer festa. Ela, não, você tem que chamar uns padrinhos bons pra pagar a tua festa. Cara, eu achei isso uma coisa tão escrota, mano. Credo, sabe? Cara. Só chamar padrinho mulher, com dinheiro, né, pra ter... Pô, pois é, cara. Pra fazer festa ou pra pedir uma geladeira pra um, fogão pra outro. Eu acho uma coisa muito escrota, cara. Eu vos declaro marido e mulher. Eu não tô louco! Eu não tô louco! No meu curso de noivo, eu arregacei, cara. Os caras começaram a dar uma de psicólogo lá. Ah, o que mais você não gosta do seu noivo? Aí eu não falava. Aí perguntaram pra mim, o que você não gosta da sua noiva? Eu falei, eu não gosto que ela fica no bar. Porque ela chega todo dia à noite. Falei mesmo, cara. Falei mesmo. Pode perguntar pra ela pra você ver. Você é um filho da puta mesmo, né, bicho? Ela chega todo dia à tarde, fica no bar, no boteco. Eu fico imaginando a cara dela. Eu preciso confirmar, vou mesmo. É muita tradição, né, cara, que rola no bagulho, é muito... Mas é que é uma linguagem, né, é uma forma de mostrar, assim, sei lá, é uma forma de mostrar pra galera o que tá acontecendo, porque, assim, de uma forma exemplo, que a galera entenda, né? O cara pode ousar na festa, fazer um negócio diferente, mas o casamento é tudo a mesma bosta, cara. É, quer dizer, tudo igual, desculpa aí. Não, é tudo a mesma bosta, tudo a mesma bosta aí, Não. Já teve, será, noivas no Brasil que casaram... De preto? De virgem. Preto, assim? A virgem não. Virgem não, mas de preto acho que... Não, porque essa é a lição do... Ó, eu estudei, hein? Agora eu vou falar, hein? O branco... Pega aí, eu não tô entendendo minha... Cuidado vida. Que é racismo, vê o que você fala. Aqui, ó, branco. O branco... Jogou na seleção em 94, fez um gol. Verdade, vendo o gol contra a Holanda. Matou um cara também. Matou. Cegou um cara. Diz a lenda que matou um repórter que acertou com uma bolada na cara. Não, mas ó, esse branco aí, desde o casamento da Rainha Vitória. Não o branco da seleção, mas o branco do vestido de noiva branco. Significa a pureza e a castidade. Olha aí, então fodeu. É, rapaz, eu fiz minha lição de casa aqui, ó. Você já começa com a pegadinha do malandro. Porque na Idade Média era normal casar de vermelho, de rosa, da cor que você gostasse mais, velho. Mas da era vitoriana, ó, Rainha Vitória, vitoriana. Olha aí. Pra frente, virou essa merda toda aí. Tem mulher casando de roxo hoje em dia, né? Roxo é Corinthians, né, mano? Aqui, casa de pérola, rolou só uma punhetinha, né, cara? Que casa de vinho já chegou num boquetinho. Só rolou uma... Pedro já casou de preto, né? Só rolou uma dedada, né, velho? É, só um peitinho. Nada de pau pra dentro. Pôs o pau pra dentro, não pode mais casar de branco. Não, é o que diz a lei da igreja, a lei de Deus. Pode casar pelada já, se quiser. Dependendo do tanto que abriu o bagulho lá, tem que casar de preto. Nossa, cara! Se usou tudo que é buraco, casou de preto aí. Teve um casamento que eu fiz, a noiva já tem filhos, eles já moram muito tempo juntos. O padre me vira no meio da igreja e fala assim: eu sei que esse casal já ralou muito aqui. Que filha da puta. O padre queimou o filme. Muito bonito, foi uma missa muito bonita. Não, mas, por exemplo, voltando a citar a novela, assim, a moça lá, ela não podia casar de branco. Que ela não era virgem. Não, claro, tinha dado pro cara no quilombo, mano. Imagina o tamanho do pau do cara que mora no quilombo, né, mano? É um quilombo, esse não é seu apelido de perna, quilombo. É um motumbo, quando né? Quando você vê uma mina gostosa, você fala, quilombo, hein? Ô, pra falar nisso, cara, eu fiz uma chaveca muito bom. Vocês, mulheres aí, vê se vocês caíram nessa. Mas que anca, hein? Anca? Ah, essa é velha, cara. Véio. Anca de égua, né, cara? Aqui mulheres têm quadril, animais têm anca, né? É, velho. Na internet, cara, falam muito isso. Eu vos declaro marido e mulher. Eu não tô louco! Eu não tô louco! E o arroz? Quem sabe do arroz aí? Arroz? Arroz era uma parada de reprodução mesmo. Quem sabe? Alemão, sua ideia do arroz. Tá, não sei. Quer dizer fartura, aquela cidade aqui no interior de São Paulo. Eu sei que o Thiago, filho da puta, lá na saída da igreja, ele tacava arroz assim, igual taca bola de handball. Não, eu taquei arroz. Mas, cara, eu taquei tanto arroz no Neto, velho. Por isso que ele ficou daquele tamanho. Casamento dos caras tem que ir com máscara, né, cara? Nossa, cara. Um escudo, né, cara? Aqui, ó. O cara sai da igreja parecendo vai jogar paintball, né? O cara sai com um elmo, assim, né? É sério, quase me cegou, cara. O arroz é fartura. Jogar arroz significa desejar fartura. Que pariu, uma naturalidade monstra, velho. Engraçado, cara. Os últimos três casamentos que eu fui, não teve nada de arroz, não, sabia? Mas jogaram alguma coisa? É, a situação é o preço da cesta básica, Jabu. Dá pra jogar arroz doce, já pensou? Não, é desperdício de comida. Não tem jogado nada, não. Não, tem galera, que jogar, mano. Linhas de sabão hoje em dia. O foda é que sempre tem uma tia que fica varrendo o arroz, né? Tipo, pra levar pra casa. Né? Pô, mas uma... E ela nem abre o saco. Tipo, ela joga nas suas costas, né? Você fica paraplégico. Uma coisa que não tem aqui no Brasil, mano, nem tem aqui na minha pesquisa também, é aquele negócio de colocar aquelas latas atrás do carro que tem naqueles bagulho de americano idiota, é né, velho? É pra que burrice, é cara? Véio. É que lá nego gosta de mostrar que casou, fazer o barulho. Aqui o cara esconde, zoeira, né? O cara tem vergonha, cara. Eu vou escrever se fudeu atrás do carro, né? Me lave, né? Me coma. Me lave. Noiva, né? Assinado noiva. No caso, fuck me. Tem outra tradição também. Essa é das mais bizarras, hein, cara? Aliança, mano. Quem sabe da aliança aí? Aliança é uma parada lá, uma união que não tem início nem fim. Ah, não, esse filho da assim. Puta falando daquele curso de noivo. Né? Não, cara. Coisa de cara, aliança significa... Não, mas é um símbolo, né? É um símbolo de fidelidade, né? Símbolo. É que você tá mostrando o que você quer da noiva, entendeu? O anel. Casamento é uma mera troca de anéis. Você. Opa, o seu. O meu, não. Ixi, Maria. O meu? O já goelou com a Aya do Casório dele. Cara, é uma música do uma banda muito boa. Você lembra da tradição lá do filme Coração Valente, cara? Que acho que era num campo feudal, alguma coisa é assim. É um lenço, né, velho? A Prima Nortes lá, Prima Nortes. O dono, né, da parada lá, ele tinha direito a minha noiva na lua de mel. Pode crer, o senhor feudal, ele era o primeiro a comer, cara. Que bosta, nossa, né? Que foda, né, mano? Ah, que bosta se você não fosse o senhor feudal, né, velho? Aí o senhor feudal ia estar aquela risadinha, né? Exatamente isso, né, irmão? E o buquê? Alguém sabe do buquê aí, mano? Buquê ou buquete? Buquê, o buquê, o buquê. O buquê. Fala nisso, a Vanessa pegou o buquê, cara, nesse casamento que eu fui há duas semanas atrás. Tá vendo? É a profecia se cumprindo. É a lei natural da vida, rapaz. É, primeiro você decide casar. Alguém sabe qual é o significado do buquê aí? Não. Ah, é tipo um monte de flor junto. E você sabe, Nicolau? Ah, não. Olha, os caras foram no curso de noivo e não sabem. Não foi no curso de noivo. Mas eu sei, cara, porque eu estudei. Por florescer, alguma coisa assim? E eu sei, assim, não é porque eu pesquisei, não, mas ó. Ah, é outro símbolo do que você quer da noiva, tipo o botão. Quer fazer ligar uma flor. Inclusive, tem muita noiva que promete, né, cara? O botão só depois do casamento, né? Aí, rapaz! Antes era o transo só depois do casamento. Aí você vê o noivo sorrindo com razão. Isso aí é só questão de chapar ela, não é? Fala do buquê aqui. Não é porque eu estudei, não. Essa eu já sabia, hein? Fala do buquê. Surgiu na Grécia. Cigano Igor? Cigano Igor lendo, cara. Não, mas é usado com um amuleto contra mal olhado. Só que era de alho, não era, negócio? Isso, tinha alho no bagulho, né, cara? Eu acho que era contra os vampiros, né? Mas eu acho que era assim, mais ou menos, né, cara? Tipo, ó, aqui pegar o buquê, acha que vai casar, não vai pegar meu marido. É verdade. Já tirava uma da concorrência. Mas antes, como o buquê era de alho, era pra descobrir quem era vampiro. Eles jogavam pra trás quem não saísse correndo. Não era vampiro, quem saiu escorrendo. É uma coisa. Agora eles estão trocando buquês por sapos, né? Aqueles ursinhos de tipo sapo. É horrível isso. O quê? O noivo joga. Eu queria ver a noiva jogar perereca, né? O noivo joga uma garrafa. Pular de chana nos outros. É, ele acha, na verdade, é bebida excelente. Aí quem pega ganha a garrafa falsificada. Que bosta. É a parte mais concorrida do casamento. Não, mas aí entra os caras também, né? Ou não? Porque antes ficava aquela noiva de mulher lá. No último casamento que eu fui, o noivo jogou uma caixa de uísque pra trás e o cara que pegou ganhou a garrafa. Tem o pessoal que põe garrafa de água dentro pra fingir que tem alguma. Tá pesado. Você vê o desespero do povo quando cai no chão. É muito bonito. O negócio é encher de pó de giz dentro dessa caixa aí, mano. Aí quando jogar, os caras que se fodam lá, mano. Pó de mico, né? Joga cair no olho dos caras, mas não. Joga no ventilador, né? E você sabe que o noivo não pode ver a noiva antes do casório? Opa, é verdade. Que dá azar. Tem que dar azar, né? Os maus olhos. Que azar o quê, os meu? Os maus espíritos. Ele pode ter o desgosto de ver os 5 mil reais do vestido na porcaria com a mulher. Coisa, né? Eu não sou de reparar em vestido, não, mas tem uma fofoca rolando no Twitter hoje aí sobre o vestido da filha da Ana Maria Braga. Horrível! Ah, odeio, odeio. Não, mas horrível foi quando a Ana Maria Braga apareceu vestida de Madonna lá, né? É, aquilo é o diabo, cara, é o diabo, certeza. Não, esse negócio de tradição aí, eu lembro que o padre no meu casamento não falou pra beijar a noiva. Aí eu fui lá e falei pra ele, você tem que falar beijar a noiva. Ele falou, pode beijar a noiva. Eu falei, mas o senhor tem que falar. Não, você tem que falar pra todo mundo ver, mano, senão vai achar que autorizar, né? Aí o filho da puta falou assim, o noivo tá pedindo pra beijar a noiva. Aí todo mundo... Ixi, esse era... Acho que ele não tava contente, não, alemão. Acho que ele falou, puxa, mas o alemão vai não, casar. Não, mas você sabe, né, que... Deus abençoou. Depois... Esse meu coroinha aqui, tantos anos. Depois de um tempo, eu descobri que ele foi expulso da igreja. Pegaram ele no forró, cara. É verdade, o padre mó filho da puta, cara. E ele sabia dançar, pelo menos, ou não? Eu amei. Eu não sei se vocês repararam, mas hoje em dia, nas cerimônias, o padre não pergunta se alguém tem algo contra. Ele vai que tem, né? Porque todo mundo tem, né, cara? Ele coloca um papel na porta da igreja com o nome dos noivos e tal. Quem tem algo contra comparece até a secretaria da igreja e faz um BOzinho lá. É. Mas eles não perguntam mais. Já funcionou isso alguma vez? Não, será? Foi, cara. Em todos os filmes funciona, cara. Eu nunca acho vi. Que isso só funciona pra quem é bígamo, né, cara? Ou tem algum outro tipo de justificativa pra dizer que não concorda? É. Não, meu, assim, é aquela, meu. Você pode levantar, alguém não concorda com isso também? Ó, não concordar não é a palavra, mas eu já comi a noiva. Só pra se gabar, né, cara? Ou senão o cara levanta a mão e fala assim, ó, não é, eu sei que não é a hora certa, mas é que eu tenho uma Belina, rapaz. Foi. Gasolina, né, cara? Ar-condicionado, aqui tem cerveja barato. One hot southern belle. Olá a todos, aqui é Thales McClary. E aqui é o Quinelato. Nós somos do site Capim Loucura. E a gente escuta o Tosco Chachada Podcast. É isso aí. Festa que sai porradaria entre convidados, vocês já viram? Nossa, na véio. Minha. Saiu? Foi um tio lá que tava meio bravo e tal, acabou brigando com o cara que tava mexendo o som. Um tio meu, mas, cara. É que na verdade o meu foi no casamento, foi um noivado, né, antes da gente juntar. Aí teve um jantar na sexta-feira à noite e no sábado durante o dia churrascão pra galera. Muito aí, bom, por sinal. Aí teve uma desavença lá, mas ficou meio mascarada lá porque foi da família. Já que falou disso aí, não foi no casamento, mas o meu tio... quase saiu na mão com um padre no batismo, cara. Pô, e ele ia pra brigar na mão mesmo. Como segurar, assim, cara? Ele era véio. Uma menininha que ele tava batizando, ele deu um tapinha na bunda, uma não, palpada. Meu tio foi lá, assim, não era filho dele, nada, mas, era a sobrinha dele, né, cara? Irmã... Tá enfim, focando a menina. Aí, velho, ele foi lá pra tirar umas fotos, pai, não sei o quê... Aí o padre falou um negócio lá, ele não concordava, ele é encanado, cara. Tipo, Deus abençoe, né? É, sei lá, ele não concordou com alguma coisa, ele concordou com o ângulo da foto. Nossa! Né? Meu, ele ia sair na mão com o padre, velho. Minha avó ficou sem falar com ele 2 meses, cara. Porque a avó é beata, né? Ele falou, meu, mãe, você vai ficar sem falar comigo, porra? Eu vou. Querem saber. Mas tem umas festas que rolam umas brigas feias mesmo, né? De acabar com a festa. Sei lá, cara. Eu sei que uma semana depois eu fui no aniversário do dono do bife. Feio, o salgadinho tá tudo lá. falei. Pronto, falei. Você mordeu um e deixou, né? Cara? É, falei, isso é um show. Salgadinho 69. Teve uma festa na família minha, por parte de pai, que todo mundo se desentende. E a porrada estancou, cara. Era tia dando porrada em tia, tio caralho. Dando cadeirada em sobrinho. O Rumble. Eita, que a briga é boa, velho. Não, virou uma porradaria generalizada. Assim, 10 pessoas se porrando, tacando garrafa, tacando copo. Essa foi em Bangu 2, né? Pô, mas sua família sabe que o povo é animal desse jeito. Por que faz uma festa e chama ainda, cara? Sei lá, cara. Deve filmando, se divertir, certeza. Mas, na verdade, a festa é um pretexto pra Cúpula do Trovão, entendeu? Não, é verdade. A pergunta é, por que tem tanta vídeo cacetada em casamento, velho? Tipo, não sabe brincar, não vem pra Cúpula do Trovão. É. Você pode ver, todo dia que você vê vídeo cacetada, tem umas 5, 6 em casamento. É a cachaça. É a cachaça, mas um cameraman garantido, né, meu? É. A vídeo cacetada, já vi algumas não muito emocionantes, assim. Até fico triste de não ver muitas. Ô, Lida, mas... rapidinho, não fala ainda não. Inventa uma boa aí, mano. Isso aqui é um podcast de humor. Você acha que tudo que eu falo aqui é verdade, mano? Você acha que meu casamento foi uma bosta desse jeito? Você acha que o alemão é casado? Não, lembrei de uma muito boa que tava até anotada. Aí, agora vai. É, não fui eu que fotografei, mas eu conheci a pessoa que filmou esse casamento. Era um casamento chique e tudo mais. Teve a festa tranquilo. No final, o noivo subiu no palco e falou, olha, galera, embaixo da mesa de cada um tem um envelope com uma lembrança, né? Essa é foda, nossa. O cara, a foto da mulher com o amante. Oh, mas o amante era o padrinho, né? Não tinha um negócio assim? Era o padrinho. Mano. Eu achei que era fake essa história. Você é do Urbano, né não, mano? Eu achei que era fake essa história, não é não? Não, não é. Essa história aconteceu. E o cara tava lá comendo mesmo, na hora? Você tava... enfiando a saroba. Nossa, velho. Só uma chupeta. Então tá valendo. Não falou de merda. Ele contratou... Tá vendo que eu não sou ciumento. É. Isso aí é pra provar que eu não sou ciumento, valeu? Teve também um caso de uma noiva que encasquetou com uma convidada que tava lá, que já tinha sido namorada do noivo. Ela disse... Ela tava com a risadinha. É, certeza. O salão, a lateral dele era toda de vidro. Ela destruiu o salão. Nossa. Isso aí não foi a Cicarelli, né? Ela destruiu o salão. Ficou muito, muito baratinho depois, acho que pra família arrumar. Mas essa do casal lá com a lembrança do amante, meu, o cara fez certinho, ele já tinha pago a festa toda. Por que ele não ia ter de volta o dinheiro mesmo? Aproveitou, bebeu e no fim deixou uma lembrança muito gostosa pros convidados. O cara tem que ser muito macho pra fazer um trem desse. É verdade, mano. Tem que gozar na comida de todo mundo. Pra ninguém zoar ele. Pra ninguém zoar ele, ó. Se o cara zoa, ele fica com a risadinha. Adorei o catupiry. comigo isso aconteceu. Pegaram a noiva beijando um fotógrafo. Ô, louco, velho. Ah, tem que ser muito escrota, né, cara? Não, tem que ser muito puta, cara. E o fotógrafo é bom pra conseguir tirar a foto ainda, né? É, mano, é POV, né? Foi então, na realidade, dois fotógrafos. O outro, muito filha da puta, fotografou. Eu sei que no processo de divórcio a foto serviu como prova, né? Você imagina a dor de cabeça. Né? Cara, mas puta, imagina a filha da puta faz o cara pagar uma festa e depois vai lá e pega o fotógrafo na festa, mano. Ah, vai e ainda, ainda bota a culpa no álcool depois, cara. Claro. Ou no fotógrafo. O fotógrafo não tava bebendo. Qual é a desculpa dele? Tem vergonha. Não, mas o fotógrafo. Não tem desculpa, homem. Pô. Tem mais homem. Fotógrafo é homem, pô. Essa é desculpa. É. Homens são fracos, cara. É, cara, ó, tem uma noiva lá. É o maior fetiche do cara pegar uma noiva, cara. Uma noiva. E ele vai marcar. Imagina a onda que ele tirou depois, cara. Comeu a noiva. É. Ele fica com a risadinha em todos os casamentos.